já, grandes diversão, começando a sua 225ª edição para falar sobre um dos jogos mais lindos e pedidos aqui no Baixo Frente Soco, Okami Kami Journey. Pra quem não sabe, não olha o som. Pra quem? Pra quem? Pra quem não sabe, não olha. Isso. Just Cause 3. Ninja Inimigo e Nessa Semana Tem Lápis. Cachorro? GG. Matheus, uma loba é a Materazzo. Como uma deusa! E a Nath? Não tô entendendo porra nenhuma. Oi! Tô quietinha aqui na minha. Eu perdi a prática pra gravar essas coisas. É que nem andar de bicicleta. Você acha que sabe andar de novo, se machuca, se fode, se arrepende e não anda mais. Exatamente. E nessa semana tem lobo, tem pulga, tem deus do sol, tem mitologia, tem uma direção artística irada, muitas cabeças de boss, tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Tem a cabeça de maluco do Hideki Kamiya. Ximenes. Atenção, seus demônios, professores de matemática substitutos! Esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gosto de Jogos. Este é o número 225, referente ao programa de Super Robot Wars, Super Robot Tyson, também mais conhecido como a segunda baleia branca do Daigo, que ele matou a golpes de arpão na última sexta-feira. Ai, Jesus do céu. Aqui comigo existe o Senhor da Eternidade. Eu simplesmente existo, né, cara? É, você está aí. Eu sou onipresente. O fato de eu existir já significa que eu estou aqui. Eu só sou. Apenas sou. E agora vamos começar esta bobeira com o maior e-mail que provavelmente já recebemos em toda a história deste programa. Você, meu jovem, pela sua gramática impecável, já ganha logo de cara o prêmio Douglas Jung de melhor e-mail da semana. Vamos a isso. Olá, aqui é o Tenjin de novo. O assunto dessa semana causou-me certa surpresa, mesmo que já tivesse visto que o Daigo era fã de Tokusatsu e robôs nos episódios passados. Este e-mail vai ser gigante, então podem ler só o que acharem pertinente. Não! Podem ler só o que acharem pertinente, tá? Beleza, já acabou, vamos pro próximo. E que isso fica como comentário interno, mas os caras do podcast que tem robôs no nome quase nunca falam nada de japonês, só transforma. Deve ter falado Michael Bay ainda. Engraçado, eu também não falo nada de japonês. Ah, fala sim, cara. Eu falo arigato e... Sayonara. Sayonara. Já é alguma coisa. Kobedasai. Sayonara. Foda-se. Não, você não pede desculpas. Não, é verdade. Bom, deu pra ver que o episódio foi feito mais na emoção do que no planejamento. Tanto é que atropelaram-se várias vezes. Sim. Como óbvio. Todos os podcasts que a gente faz na vida. E ficaram na velha discussão Super versus Real por alguns minutos. Mas eu relevo. Provavelmente porque já participou da mesma discussão várias vezes. Na introdução do podcast mesmo, dava pra ver que todo mundo tava empolgado pra falar da série. E olha que isso é coisa rara em podcast de games hoje em dia. Sim. Parece que já começou naquele tom de leitura de wiki. Vontade de bater. Eu ouço isso em outros lugares e me dá vontade de bater no povo. Então... em tal data, o nome verdadeiro do negócio é tal. Vou separar em pontos porque assim fica mais fácil. A série SD Great Battle realmente veio antes de Super Robot Wars. Conhece essa, né? Claro que não. Pô, aquela série dos bichos pequenininhos, todo mundo é SD, tem sempre Gundam, Kamen Rider e Ultraman. Nunca vi falar na vida. É uns puta jogo de plataforma mó legal. Você devia dar uma testada. Talvez. Vou pensar no seu caso. Porque ele super envolve Tokusatsu. Não, mas é só eles dando raio, dando bicudo. Você não vai ter que ver da história. Justo, justo. Só porrada. O primeiro jogo dela, na verdade, é um jogo muito obscuro chamado Heisei Hiro Bashou. Que é um jogo de sumô para NES. É, eu joguei isso também. Potencial, aí. Eu joguei um pouco e vale pelo menos para você ver as séries que incluíram no jogo. É, tem Liveman, tem a Turbo Ranger. É estranho que tem Super Sentai, mas só os robôs. São os robôs gordinhos lutando um sumozinho. É doente, mas é bom. É para um jogo de sumô, né? É doente, mas é bom. Pô, eu nunca joguei nenhum jogo de sumô na minha defesa. Não, jogo de sumô parece um jogo de cabo de guerra. Tentando explicar, digamos assim. Você só empurra o cara pra fora do círculo. Ou joga ele pra trás, né? Porque você jogando. É, se você jogar o cara no chão, você ganha. É, sim, eu sei, mas eu tô falando, você falou que é tipo um cabo de guerra. Sim, mas você pode usar o momentum do cara contra ele. Ele tá tentando te empurrar, você pega ele e joga. Entendi, maneiro. O que eu mais traí foram os juízes. Sei que não é seu nome certo. É, podia ser usado juiz ou árbitro. Tá tudo ok. São os criadores das séries. Tsuburaya para Ultraman. Yoshiyuki Tomino para Gundam. E Shinomori para Kamen Rider. Eles ficam lá atrás enquanto a luta acontece. Tem também dois originais da Banpresto. Banprekido e Greto Kaminarimon. Ah, é o capitão e um moleque com a cara do símbolo da Banpresto, a máscarazinha. Nossa, que aparecem, é, que aparecem de cameos e uma porrada de jogos. Nem tantos assim. O Sokessen, que o Dai comentou, o segundo jogo dessa série. Eu não sabia que ele era depois do Bashou, não. É. Aliás, eu fui procurar sobre ele e tem a tradução em português. Como assim? Quem fez? Eu preciso beber com essa pessoa. Eu estranhei deveras. Construindo a série, SD Hero continua até os dias de hoje. Embora não saiam mais com o nome SD Hero Great Battle. É, tem o Lost Heroes... Super Hero Generation, que eu não joguei. Deve ser feio pra caralho. Pois o mapa e o papo dos sistemas é totalmente igual. As duas séries são irmãs e já se cruzaram diversamente, como Super Hero Saksen. Ah, esse é bom. Super Hero Saksen é bom. É o que tem Gundam e altas séries de Metal Hero no meio. Cara, eu tô olhando esse e-mail e parece que eu tô lendo aramaico. Que isso, cara? Eu nunca sequer ouvi falar de nada disso. Nada. Normal, é. Tá, mentira. Ultraman e Gundam e Kamen Rider são coisas que eu conheço. Só isso, as três palavras que eu entendi no e-mail inteiro. Mas tem alguma coisa, né? É. É, Euses, Ingram, Vileta, Kuzuha, Bullet e a equipe SRX é que aparecem primeiro aqui. Sim. SD Great Battle, Faitaroa e Compatible Kaiser são os mesmos do SD Great Battle 4. Mais ou menos, o nome é diferente. Gaia Saves, esse é um RPGzinho bem under. Mark Hunter também aparece no SRWG Endless Frontier Exceed. Tente falar isso três vezes rápido. A série já spawnou até alguns spin-offs, como a série Another Century's Episode, feita pela From Software. Isso aí eu recomendo que você jogue, cara. Por quê? Pega aquele sistema gostoso de Armored Core e põe todo mundo voando. Tem potencial. É bom pra caralho. É só você não jogar o 3. Em vez de jogar o 3, você joga o R. Nossa senhora, ainda tem várias versões. É, tem o 1, 2, o 3 e o R. Em vez de jogar o 3, você joga o R. Porque o 3, ele é descaradamente dito pelos programadores que é um beta jogável, que eles venderam pelo preço de jogo inteiro. Nossa, eles deviam ser presos só por ter admitido isso. Realmente. Realmente devia ter sido. Deixa eu ver. E a série OG Saga Endless Frontier. São os dois de 3DS, de DS, aliás. Ou 3DS já, não sei. Eu sei que eu posso jogar eles direito agora. Aliás, um conhecido meu já tinha jogado os 4 ACE principais e nunca tinha ouvido falar de Super Robot Wars. Como pode? É fãzinho da From Software, tipo, usa aquelas viseiras de cavalo. Puta merda. Viseira de cavalo. Vocês falaram no Ether Odyssey no episódio, e pode não parecer, mas daria um assunto bem interessante. Não sei, é muito nicho, é mais nicho que Super Robot Wars. Este gênero sofreu um boom logo após Ether Odyssey 1, e sempre sai jogo de tudo que é coisa usando o mesmo sistema. É? Confesso que eu não sabia. Este Lost Heroes 1 e 2, aliás, usam o mesmo sistema de Ether Odyssey. Outro que também usa é aquele Persona Q. Também não joguei. O sistema ao qual me refiro é o de andar pelos labirintos em 3D em primeira pessoa, desenhar o mapa, FOS e o diabo. O que será FOS? Não faço a menor ideia. Porra, se você não sabe, eu vou saber, caralho. Ah, vai saber, pô. Você sabe um monte de coisa que eu não sei. Você sabe tocar viola, não sei. É verdade, bom ponto. Olha aí. Não sei se veio algo antes de Ether Odyssey, mas sem dúvida foi ele que causou este boom. Sobre o SRW1, entenda a emoção dos participantes, mas vocês não disseram o principal. No SRW1 não haviam pilotos, apenas robôs. Sim, a gente disse. A gente falou isso. Os robôs falavam, mas não havia menção a algumas pilotos. Por isso, a guerra era apenas dos robôs. E esse jogo tem um remake que saiu na PSN, aliás, falamos isso também. A série não junta só animes, mas também outros jogos de robôs como Virtual One. Sim, a gente falou que tem Virtual One também. Quando a gente... Aliás, talvez o pivô tenha cortado essa parte. Uma coisa interessante é que eles conseguiram colocar... Peraí que eu me perdi. A porra do fio da meada. Colocar séries de uma rival da Bandai. Lembrando que a Bandai é, acima de tudo, uma fabricante de brinquedos, que é a Takara. É, deu um trabalho danado pra conseguir essa porra dessas licenças. Imagino que eles tenham visto que seria um negócio mais... Que seria mais negócio deixar a série aparecer em SW. Mesmo as duas empresas sendo rivais, algumas dessas séries são Zoids, Zoid Genesis e todos aqueles Braves, que não são Braves, são Zeldorans, não são os Yushas, que eu não lembro o nome. Gambaruga, é, ele acertou um, é Gambaruga, é... Caralho, quanto aramaico. É, Raijinho, e tá faltando uma... Ah, é dos dinossauros. Gossaurer. Ahá! Aliás, não esqueçamos que o Virtua 1 é da SEGA. É praticamente da Bandai agora. Voltando à série SD Hero, uma coisa que me interessou após ouvir o podcast é que foi que alguns heróis até esquecidos que nunca tiveram jogo só participaram dela. Como o Daigo disse, Giban aparece no Soul Kessen e só lá. Mas a minha maior surpresa mesmo, e pouca coisa me surpreende em dia, foi ver aquela heroína super trash chamada Patrine em um jogo da série. Patrine você viu, né? Patrine eu vi. Tipo, peitinhos, um episódio, cara. Mas vi. Peitinhos, cara. É, peitinhos tem que ver. Né? É. Sim, Patrine, ela aparece no jogo Super Hero Retsuden para a Sega Dreamcast. O engraçado é que ela nem aparece na abertura, pois é um personagem secreto. Uma coisa que eu não sabia era que ela se chama Poitrine no original, que quer dizer peitos em francês. Que beleza, não? É sério isso? Uhum. Faz sentido agora. Minha vida foi explicada, basicamente, agora. Agora foi, não foi? Sim. Me refiro a Patrine ser trash porque era da mesma fase que a Toei lançava coisas com orçamento mínimo, tipo Cybercops. Só que Cybercops é da Torro e tem menos dinheiro ainda do que Patrine. Acredite em mim. Afinal de contas, Cybercops era gravado com câmera de TV, aquelas duras. Mas que Cybercops era bom pra caralho. De boneco era um de sucata e foda-se. Fantasia de sucata. É, era pra provar que quando você tem vontade, você faz coisa boa mesmo sem dinheiro. Sim. A equipe SRX tem uma história muito cheia de tropeços. Não sei se era esse o objetivo da Banpresto, mas eles colocaram a equipe em uns 5 jogos antes que ela conseguisse se estabelecer. Tive até pena dos coitados, foram jogados em tudo que é jogo. Mas só emplacavam mesmo no Alpha. A lista. Shin Super Robot Wars, é, falamos. Super Hero Sakusen, Super Robot Spirits. Real Robots Final Attack, que é um clone safado Virtual 1 pro PlayStation 1. Eu tive ele por muito tempo. E o Real Robots Battle Line, que é uma estratégia safadão pra PlayStation 1 também, que... É, era lerdo, tinha um loading gigante. Eu joguei esse troço... Delícia, cara. Eu joguei esse troço até bater cabeça também. Queria que vocês também queiram história de como o povo começou a jogar. Não, não quero não, você se enganou. Que isso, cara? É, na verdade eu também não queria, porque eu não consegui contar a minha. Provavelmente o Pivoto cortou, então eu estou um pouco azedo, estou um pouco salgado. Mas não, vamos contar. Comecei a jogar pelo início de 2007, pois tinha começado a trabalhar de digitador. O emprego era das 8 às 5. Caralho! Pô, passar de 8 às 5 digitando é pesado. Porra, e ainda jogava, brother? E sempre jogava uma ou duas horas por dia que eu não fazia nada. Assim como o Rapaz e Lapso, o único anime de robô que eu tinha visto na vida era Evangelion. Que triste. É. Vi que esse jogo tinha robôs do Evangelion, mas como o PC do trabalho era ruim, só rodava o emulador do Super Nintendo. Então baixei o Super Robot Wars 3, que era o único traduzido. Na época eu não conhecia os OGs. É, já tinha saído eles. Penei para conseguir ter o jogo, mesmo tendo tudo em inglês, pois alguns dos sistemas não faziam sentido. Como quando você entra na nave e perde 10 de moral. É, você não está mais lutando, você fica triste que você foi sacado do combate. Além de eu não planejar os ataques de acordo, sempre vinha algum chefe nos reforços que acabava com tudo. Lembrando que nesse jogo você não escolhia se ia contra-atacar ou defender. Você setava uma opção no turno e não logo antes do ataque vir. Eu achava isso um porre. Mesmo assim, perseverei e terminei o jogo 3 vezes. Menino bom! Indo por todas as rotas até enfrentar o chefe secreto, Neo Granzon. Ai, árvore de Natal. Saudade, Neo Granzon. Caralho, como é que vocês conhecem tanta merda? Fico impressionado. Ah, qual é, porra? Porra, você também tem umas, não. Você tem coisa de também, Cássio? Tenho, mas vocês citaram, tipo, 700 jogos da, quer dizer, da franquia e franquias anexas. E vocês lembram de tudo e zeraram cada jogo 3 vezes. Isso aí, porra, porra. É normal, é. Isso normal. Fica mais como um comentário pessoal. Ah, você também gosta de coisa de nicho pra caralho? Podemos exemplificar. Diz um negócio que você gosta e que ninguém gosta. É... A série Agreste War, serve? Serve, Agreste, tá aí. Mas eu não, porra, eu não joguei todos os jogos de visual novel RPG do mundo. E sei todos os personagens de cada um 4 vezes. Ah, bicho, mas você tem um gosto. Se fosse pra jogar de novo, você jogava. Talvez. Olha aí, olha aí. Isto fica mais como um comentário pessoal, mas creio que eu gosto tanto da série por mais de um motivo também. Descobri a série bem na época que arrumei meu primeiro emprego. Enquanto evoluía financeiramente, eu ia comprando outros consoles e jogando jogos mais atuais. Comecei jogando no emulador de Super NES em 2007. Comprei um PS1 e uma TV de 14 no mesmo ano. O salário mínimo não dava nem 400 pau, acho. É, era mais ou menos isso. Que foi a primeira coisa que comprei com o meu dinheiro. Em 2008, comprei um PS2 com HD. E então, em 2012, comprei um PS3. Sim, eu sou meio atrasado nas gerações. Assalariado apenas fode-se. Ô, meu filho, se eu não sei. Eu ainda não tenho nada dessa porra dessa geração. Ela já vai fazer uns 4 anos? Tô fudido mesmo? É, eu vou ficar nos portátil. Vou ficar nos portátil mesmo. Portátil é a vida. Portátil é poder. Talvez seja isso que chamam de corrida dos ratos. Mas eu nunca me senti tão bem como quando voltava pra casa às 5 da tarde, fazia a janta e ia jogar SRW até 8 ou 9 da noite. Sexta-feira, então, era uma festa. Chamar meu primo para jogar enquanto baixava um anime pelo PC. Eita! Boa sujeira. Lembranças. Lembranças. Melancolia. Como última lembrança forte, tenho que em 2010, quando fiz o concurso para o local onde trabalho atualmente e ganho um ótimo salário, TV de 14 nunca mais. Era bem na época que estava passando o anime do SRW OG The Inspectors. Acho que só tinha saído um episódio, mas devo tê-lo visto umas 7 vezes. Esse primeiro episódio é mó bom. Foi na mesma época da semana do concurso. A prova era das 8 da manhã de um domingo e eu tinha ficado acordado até as 4 da manhã. Ou repassando resumo ou fazendo exercícios. Concurseiro sofre também. Deixei o PC ligado e coloquei no agendador de tarefas para que ele ligasse tudo no volume mais alto possível às 7h30 da manhã e começasse a passar justamente esse episódio. Acordei bem na hora que o Axel gritava Belfa! Nunca considerei-me muito otaku, mas o meu despertador do celular era o Realize do Gundam Seed, a versão instrumental da SRW Alpha 3 e não a cantada. Menino bom. Convico o Daiga fã de Tokusatsu, pergunto-me se ele já jogou o Super Tokusatsu Taisen em 2001 de PlayStation 1. Sim, joguei! Com certeza. Joguei até o cu fazer beiço. Ele usa o mesmo sistema do SRW, mas dá pra dar skip nas animações. Só usa personagens Sentais, Kamen Rider Ultraman e alguns robôs gigantes. Mesmo não tendo gostado muito do jogo, deu-me muito material para procurar. Adorei Kaiketsu Zubat. Zubat é aquele Pokémon? Também. Zubat é o cara do chicote que procura quem matou o parceiro dele em 5 de fevereiro. Literalmente, essa é a história. Parabéns. Ele espanca o vilão do episódio, pergunta se o cara matou o brother dele. Rola uma resposta do tipo, não, cara, não fui eu, não. Ele acredita, acaba o episódio e ele vai embora. É, tá bom, falou-se. Ganhei. Bom, fico por aqui. Tinha zilhões de coisas pra comentar, mas assim como no podcast, a emoção fez com que eu me atropelasse todo. Meu robô favorito é o Getter 3. Evangelion é coisa de hereges. Menino bom. Gostei. O cara que conheceu o robô gigante através de Evangelion. Tá cuspindo no prato que comeu aí, filho da puta. Tem quem diga que Evangelion também não é robô, né? É, claramente é robô, contudo. Não, cara. É um biorobô, mas é um robô. É Adão de tênis, cara. Bom. É a Virgem Maria de tênis. Diversão na vez. Amigos, não tem como negar que o PlayStation 2 trouxe para todos nós uma série de jogos com uma direção artística invejável. Antes de dizer que o PlayStation 3 apenas bebeu um pouco dessa onda de jogos tão lindos que tínhamos no PlayStation 2. Cite 12 exemplos. 12? É isso que eu ia perguntar. Eu não cito nem todos os jogos 5, do PlayStation 2. Tá. Por que 12 especificamente? Olha só. Eu gosto, é um número legal. Shadow of the Colossus. Vai fazer paralelo com o Zodiac Chinês? Mandou Shadow, Ico, Okami, mas tá valendo. Okay. Beleza. Tá. Verdade. Porra, tem um monte. Parou? Peraí, você falou 3, cara. E agora, mas eu acho que tem, mas assim, talvez não tenha sido o destaque do videogame, mas os que se destacaram, como por exemplo esses três, que provavelmente é o top 3 era nesse quesito do videogame, eles realmente se destacam no geral. Se for pegar fazer um top 10 jogos mais bonitos, cada um analisado da sua época, esses três caras acho que vão estar lá no meio. Pois é que nessa pegada desses jogos, eu penso muito no Journey no PlayStation 3 e tá. O próprio Okami, ele... O próprio Okami, como se o assunto fosse outra coisa. O Okami, ele tem uma identidade visual que, se você traçar um paralelo com o Journey, ele tem bastantes... Não bastantes, mas ele tem as suas semelhanças. No quesito de... Ah, usa pouco pra dizer muito aí, entendeu? Não abuse muito de cores, não tem milhares de tons de cor. Tem ali... Okami abusa de muitas coisas. Okami é bem colorido, cara. Sim. Não, o Okami é bem colorido, mas tô dizendo assim, não tem 50 tons de cor, sei lá, no branco do pelo da Amaterasu. Ah, sim. Ele é chapadão, sabe qual é? Ah, mas é por causa do estilo de pintura, exatamente, né? Sim, que ele é mais opaco. Eu gosto até de dizer que a pegada cel shading do jogo traz aquela expectativa que você tem, aquela impressão de estar tudo numa lona, numa aquarela, você pintando tudo e sendo parte de uma grande arte de pintura. Sim, na verdade o jogo começou com um projeto para ser com um gráfico bem realista, que eles tinham acabado de trabalhar com Resident Evil 2, eu acho. E... Resident Evil 2? 2? 3, 4. Era 4. Era 4. Viajei. Eles tinham acabado de trabalhar com Resident Evil 4. Fazer algo bem realista. Eu acho que era a Natália que tá falando. Desculpa, Natália. Vamos fazer algo bem realista. Resident Evil 2. Não, me perdi. É porque... Tem Resident Evil, enfim... desculpa, pessoas. Na época do 4, eles inclusive estavam falando que eles queriam gráficos bem realistas. Quando você termina o Okami, você pode ver uma CGzinha da Amaterasu correndo e brotando um monte de árvore, aspas, realista. Sim. E aí não tava dando muito certo, eles estavam abandonando o projeto. E apareceu um artista lá da Capcom falando, aí, joguei muito Zelda, tem uma ideia maneira. Não, aí, tem esse estilo de pintura japonesa aqui, que se a gente pautasse o jogo com esse estilo de arte, ia ficar muito da hora. E aí eles embarcaram e deu nisso, né? Nessa lindeza. Sabe uma coisa muito irada, Nath? É que com esse jogo, ele tem duas pegadas muito fortes. A primeira é a pegada artística, né? Que a gente tá falando aqui. E a segunda é a pegada da... Não é da narrativa em si, mas é da mitologia oriental que a gente tem inserida nesse mundo. E muitas das artes dessa mitologia, ela vem num estilo de pintura muito parecida da utilizada no jogo. Então, se você pegar pinturas da Amaterasu, Tsukuyomi, Orochi, você vai ver um tom bem aquarela, bem meio louco assim. Que é o estilo shintoísta de pintura ao qual você se refere. Exatamente. Proporções razoavelmente erradas, mas corretas o suficiente pra você achar maneiro. E muito vermelho e branco, né? Vermelho e branco é o preto e branco do japonês, né? As cores que eles veem como antagônicas, que a gente, por exemplo, enxerga no preto e no branco, eles veem no vermelho e no branco. O preto acaba compondo, né, por ser um tom natural de colorização. Mas você vê muita presença dessas cores nesse estilo de arte. Em particular, se você for ver, por exemplo, aquele mangá Lobo Solitário, tá? Sim. Lobo Solitário, ele tem uma versão das capas, que, inclusive até a versão das capas americanas, se não me engano, não é nenhuma versão japonesa até, que são, as capas são todas nesse estilo shintoísta. Então é bem chapadão. Eu não sei se foi o próprio Kazuo Koike, o Goseki Kojima, não sei qual dos dois desenhistas que fez, mas ele tem esse estilão. E é tudo bem assim, preto, branco, vermelho. Preto, branco, vermelho. Aí o nome desse cara pra mim é tudo Fera. Fera Kazuo, Fera Goseki. O Fera que desenhou, o Fera que tocou. Senhor artista. Artista sensei. O Fera que programou. Porra, esses nomes são muito complicados. Isso. Uma coisa que é maneira é que o próprio nome do jogo é um trocadilho, né? Que Okami, ele é lobo. Só que Kami é Deus. E Okami é tipo, oh, grande Deus. Eles usam pra deixar as coisas grandes. É. Então... Esse kanji de O que eles usam, acho que é o de rei, salvo engano. Mas é como se fosse... Mas pode ser que não seja, mas também não importa. É como se o trocadilho quisesse significar ó, oh, grande Deus Lobo. Que na verdade é só a Materazu encarnada num lobo lá, mas dá pra entender. Até porque a Materazu é a divindade pica da parada, né? Uhum. Eu acho... É bem interessante como nesse jogo a gente tá na pele dos deuses mais sinistros encarnados num lobo. E a mitologia que gira em torno disso, obviamente a mitologia não é contada assim tão diretamente ao longo do jogo, mas reflete muito do jogo e eu acho tão interessante que me fez correr e ler muito. E tem umas paradas que eu me lembro até hoje da Materazu, Tsukiyomi, Orochi, Susanoo, que dá pra fazer uns paralelozinhos com o jogo que acaba ficando bem, tornando a experiência bem legal. Eu lembro que na época que eu joguei, que eu terminei, eu fiquei bem fascinada também por essa... esse caminho, né, que ele pauta o jogo inteiro da religião, que depois eu descobri que era a religião shintoísta. E se você for ver, basicamente toda essa religião, toda essa mitologia desses deuses recontada de outro jeito no jogo. Exato. Né? Eu achei muito, muito, muito foda isso. Um jeito um pouquinho mais bobinho, né? Mas... Eles usam de liberdade artística e total. Eles querem fazer uma narrativa boa pro jogo. Exatamente. Mas eles misturam aí shintoísmo com muita lenda de folclore japonês, sabe? Que não faz parte de religião nenhuma. É tipo o Isun, que faz parte de uma lenda, é um casal que queria ter um filho, só que quando eles tiveram um filho, o filho tinha um palmo de altura e não conseguia crescer. Aí ele saiu pelo mundo com uma agulha que ele usava de espada. E o Isun é o seu guia no jogo. Ele é a sua navi no jogo. Isso. Vários é dos maneiro. Elementos que você vê de folclore japoneses, esse Isun inclusive, você consegue ver em outras obras japonesas. A gente é muito, a nossa geração sobretudo, quer dizer, a nossa geração não, mas a gente, essa galera de anime aqui, esse bando de weeaboo que a gente é muito bombardeado por essa cultura japonesa, nem que seja essa geração raspão, Rede Manchete. Sim. Essa geração Rede Manchete, você em primeiro lugar, que foi muito bombardeada com tiro de raspão ou queima-roupa de cultura japonesa. Você vê Suzano em, por exemplo, Shigeyugi, tem lá aquelas micos, que são as vestals, se for traduzir pra inglês, pra Bravely Default. Foda é, se você pesquisar no Google o que me brocha é foda. Não é Suzano, o município de São Paulo. Não, muito pior que isso, moleque. Não é do Naruto. Se você escrever Suzano Oa, a primeira coisa que você vai achar é Naruto. Se você escrever Tsukuyomi, tu vai achar Naruto. Porra, a Materazu pelo menos tu achou Kami. Nossa, pode crer, primeiro resultado é Naruto, vai se fuder. Nossa. E você tem, por exemplo, Orochi, uma porrada de coisa, dentre as quais, sei lá, tem The King of Fighters, né? Não, porra, Dynasty Warriors, gente. Warriors Orochi? Dynasty Warriors. Não, sai daí, The King of Fighters é superior. Tem Shiranui também tá em Shiranui, E o próprio Isun, que é o anãozinho com uma agulha, tem um personagem em One Piece, não muito recente, mas também não muito antigo, de 2 anos pra cá. One Piece, no arco no último que acabou, de Dressrosa, que é um gnomo e que a fruta dele é uma fruta de costura. Então, na verdade, o que ele usa como arma é uma agulha. Uhum. Então, o nome dele é Léo, na verdade, não é Isun nem nada disso, mas o poder dele, na verdade, toda a construção dele remete a essa lenda do Isun, que é um gnomozinho com uma agulha na mão. Tem a Space Battleship Yamato também no jogo, né, digamos assim. O próprio conceito de Yamato, se não me engano, o nome Yamato eles já usaram muito pra se referir ao próprio Japão. Sim. Mas eu posso estar falando uma grande besteira aqui, não sei. Mas tem o... Na verdade, o Encoraçado Yamato foi uma vez da Segunda Guerra também, né? Então, o Yamato do anime, inclusive, é o formato do navio. Tinha uma casca embaixo da água, era a casca da vermelha, etc. Vejam Yamato. Dessas historinhas... É só uma coisa. Yamato é uma coisa que você procurar no Google, deve ter Naruto também. Deve ser Deixa eu ver. Deixa eu fazer o teste. Calma aí. Procura aí. Cara, caralho, mano. Posto R$10 que deve ser... Não, Encoraçado. Aparece um navio. Parece um navio? Cara, viva o Japão, viva o Brasil. Maravilha. Ó, mas aqui, eu desci um pouquinho aqui, apareceu o cara do Naruto, ó. Apareceu, não demorou muito não. Mas aparece embaixo de tudo que é relacionado ao navio. Acho que na internet, hoje em dia, existe uma regra que qualquer coisa que você procurar o suficiente, você acha sobre Naruto. Qualquer merda. Então, cuidado. Acho que se eu procurar Hakuna Matata, vai aparecer você que dizia Haruka Kanata. Foi longe, hein, cara. Nossa, eu me sinto um bosta por entender. Longe, cara. Beleza, vambora. Uma das... Ai, meu Deus. Uma das historinhas que eu mais gosto relacionadas à mitologia e do shintoísmo é da Materazu e do Tsukuyomi. E no jogo isso não fica diretamente claro, mas como tem a espadinha lá e tem a Materazu, você percebe, ao longo do jogo tem vários deuses que a Materazu encontra e todos sempre respeitam ela pra caralho e rezam pra ela. Eu posso fazer um adendo? Dois? Que tá me doendo, assim, o coraçãozinho. É a Materaço. Então. Materaço. Então, eu tenho... Todas as sílabas são tônicas. Vamos lá. Você com seu japonês de SBT aí, ó. É Peter Pan? É Peter Pan ou é Peter Pan? Cara, não, o meu problema é que você tá pronunciando um Z que não existe, tá ligado? Amaterasu. Amaterasu. Ah, você pode crer. Pode crer. É, aí não, aí é porque não, S entre duas vogais é com som de dois S ou é som de Z? É, S tem som de S, cara. Foda-se. O japonês é muito simples, cara. É, tem som de dois S. E Z tem som de Z, cara. É tipo, not rocket science. É, mas tem outras letras que tem som de outras coisas, né? Tipo, B e V. X. X tem som de. Foda-se. Ok, fim. Não tem X em japonês. É muito triste. Xenoblade. Não tem J também, né? É Xenoblade ou é Xenoblade? É com SH. Não tem J também, né? Tem tipo Já. Mas é escrito diferente, né? Eu lembro quando eu tava estudando Hiragana e Katakana, eu não conseguia escrever minha letra, meu nome direito. Tinha que juntar um monte de coisa pra fazer. Você coloca um Yzinho no meio. Um som meio Jessica. Por favor, repita a pronúncia que não vai te deixar chateado. Amaterasu. Muito obrigado, me desculpe. Cachorro. É só falar um S. Você pode falar do jeito que você quiser. Só falar com S. Um S. Amaterasu. Então, continue falando de Amaterasu e. Geral, você fala Amaterasu e fala qual é Amaterasu. Tu é sangue bom pra caralho, irado. E você acaba entendendo que ela tem o respeito geral. Ela é associada com sol, luz, fogo, planta. Onde ela anda, tudo que dá vida. Vida. É. E tem o Tsukuyomi nos. É Tsukuyomi, tá certo? Tsukuyomi, na verdade, no shintoísmo, até onde eu tinha lido, era o irmão de Amaterasu. Irmão e marido. É tipo, putaria mesmo. É, depende da versão que você lê, né? Tem umas que dizem que ele é irmão e tem outras que dizem que ele era marido. Sendo ela o sol e ele a lua. Só que um lindo dia eles brigaram, eles davam luz juntos pro Japão, né? Tipo, ó, toma luz aí, peras, aê, Eletropaulo, aê. Aí, de repente, ele mata uma outra entidade. É, aí ela fala, que tá fazendo seu mal. Ele mata a pessoa que é responsável pelas plantações, não é um troço assim? Não, é deus da comida. Ele veio e fala, tipo, qual é? Foda-se. Matou por um motivo deusa nada mesmo. A comida usou a floresta pra fazer comida, algo do tipo. Uhum. Desculpa se eu tô ofendendo alguém. É, quando eu pesquisei, eu vou ser ignorante. Desculpa. Porra, mas parece uma história muito mais legal, tipo. Peço perdão ao povo japonês. Qual é a deus da comida? Tu ficou vacilando aí com as plantinhas, vai se fuder agora. É, aí ele foi lá, matou a deus, não sei, da comida, e aí a Materaço falou, você tá maluco? Tá louco? Vai pra puta que pariu, você é demoníaco. Bateu no cara! O é que bonito esses três deuses, Amaterasu, Tsukuyomi e Susano O, que não é o município de São Paulo, eles têm muito a ver com o conceito da formação do Japão para os japoneses ou para a mitologia japonesa. Uhum. A formação do terreno que hoje é o Japão se deu porque Amaterasu tirou uma espada do mar e o que caiu de respingo da espada virou o Japão. A espada de Susano, inclusive, ou da Susano, enfim, a espada de Susano. Quando Amaterasu arrancou a espada do mar, saiu, o que gotejou virou o Japão. E além disso, por ser o deus barra deusa mais importante, por ser a própria encarnação do sol, e enfim, e sol de nascente, tudo etc. mais do universo. É porque, tipo, é de deusa do mais. Sol e do universo. Porque ela dá vida a tudo, né? Ela cria, ela dá vida, ela tinha algumas versões que ela é deusa da fertilidade também, um troço, enfim. Se você passear por mitologias orientais ou ocidentais, na verdade, tanto faz, europeias, euroasiáticas e africanas, todo mundo que é associado de alguma forma ou com sol ou com fertilidade acaba indo parar no Associação da Vida. Que são associações de, por exemplo, porra, não teve fertilidade esse ano, morreu todo mundo. Não plantou, morreu todo mundo. Ou então ficou 6 meses sem fazer sol, morreu todo mundo. Ah, esse ano fez sol metade do ano, tá todo mundo vivo. Então são associações que você vai entendendo na, na, na cabeça do ser humano ao longo de 100 mil anos e que associa o conceito de tem sol, tem vida, tem colheita, tem vida, não tem, todo mundo se fudeu. Então, tipicamente, quando você vai passeando por mitologias afins, né, tem esse conceito em comum que sempre aparece. Só pra fechar essa historinha que eu acho legal, é que como os dois eles estavam sempre juntos e traziam a luz pro Japão, no momento que eles brigaram, seja lá porque a deusa da comida fez o whatever e ele matou a deusa da comida, eles separaram o dia da noite, sendo que eles nunca mais ficaram juntos. Aí você fala, nossa, que bonitinho, mas é como toda briga, não tem sentido nenhum, você fala, pô, não faz o menor sentido. Mas eles brigaram e separou. O vilão do jogo, também ele é baseado num dos demônios boladões, que é o Orochi, que a gente já falou, tem King of Fighters, que tem do... Superior. De dessas porras aí. Eu acho que Orochi significa... Tem Naruto, né? Eu acho que Orochi significa cobra bolada, alguma porra assim. Por causa de que você acha? Do nome, é porque tem uma interpretação de um trilhão de coisas do nome que eu li lá. Eu tava falando que achei que você ia falar que era por causa do Naruto. Ah, meu Deus! É Orochi de Maru. Maru é escroto, então é cobra bolada escrota. Isso. Nossa, que associação mais. E é legal que tem a relação do Orochi com o Susanoo, né? Susanoo era o terceiro deus da hierarquia, tinha a Materazu, tinha o Tsukiyomi, aí tinha o Susanoo. Susanoo era irmão, acho que isso em todos os lugares dá pra ver que ele é irmão mesmo, da Materazu, e aí ele, sei lá, quis enganar ela, não sei porque, ela ficou boladona com ele e falou, sai daqui, tá de sacanagem comigo? E manda ele pra terra. Aí ele fica até tipo, caralho, tô de bobeira aqui na terra, sou deus, não sei como eu vou fazer. Aí ele encontra dois malucos no rio e fala, qual é? Os caras tão no rio. Aí os caras falam, porra, tô boladão. Do nada chega um bicho tô de... boladão. Do nada chega... Boladão, tá adorando. Cara, eu tô realmente imaginando dois japoneses conversando com uma entidade superior. Aí tipo, vira pro deus e fala, aí, eu tô boladão, véi. Porque a minha filha aqui, a minha criança, ela tá perigando aí ser comida por um bicho. Aí, essa história é muito pica. Continua. Ah, mas o japonês é todo formal. Não. Então tem que ser boladão com... É, vai. Não, entendi. Boladão. Eu estou assassino boladão. Aí, basicamente, então, o que o casal fala pra entidade religiosa... deusa de tudo, que é o Susanoo, é que eles tinham 8 filhas e que as filhas deles... Eu tô fazendo certo? Tá. E que as filhas deles iam ser comidas, tá ligado? Pela cobra boladona lá, de 8 cabeças. E que eles iam comer uma filha por ano e... Pera aí, pô. Tem que esperar a gente terminar a história aqui. O caô aqui. Aí... Boladão, irmão. Aí eles estavam no 8º ano. E aí eles tinham uma filha só, que sobrou a filha. Aí o cara deu uma checada lá na mina e falou... Pô, essa mina aí é da hora. Mas entende, tipo, falar como toda hora. Aí o cara, como? Como bolado, cara. Aí o cara, como? Aí ele viu lá que a mina era da hora e tal. E pá. Não, e pá é... Paulista. Não, já uso aqui também. Pode falar, pá. Vai falar, pô. Beleza. Falar, aí ele viu lá, ele ficou ligadão na mina. E aí ele falou, pô, vou resolver esse caô aí. Faz o seguinte, pega aí, faz. Traz cerveja. Cerveja não. Mas sabe o que? Pra todo mundo, traz aí a perita, tá ligado? E coloca aguardente. Lá nos... É, isso aqui não dá mais do que cachaça. É aguardente de arroz. Então traz lá a cachaça de arroz. Tá ligado? E aí, como é que a gente faz? A gente vai lá e coloca lá nosso portão, tá ligado? Na saída do morro ali. Aí a cobra boladona vai descer, vai ficar bêbada. Aí eu corto a cabeça dela. E aí tá tudo certo. E eu fico com a garota, tá ligado? Aí fica top, aí, viado. Fica top, viado. Aí acabou o problema, acabou o calor. Que beleza. Perdão. É isso, eu acho que vamos acabar por aqui. Já encerrou. Tá bom, depois dessa. Não precisa mais nada. Eu travei, vai se fuder. É, essa parada aí. Cara, desculpa, seu sotaque é muito sotaque, ligado? É, cara, sotaques são sotaques, né, cara? Não seriam sotaques se sotaques não fossem, ele né? Tem, ele... Cara, o Pedro tem um sotaque muito puxado. É mesmo? Sotaque de leque. É mesmo? Qual é? É mesmo? Sim, eu tô... Pô, aí, pô! De forma alguma, Nath. Eu vou, a partir de agora, falar sem o menor sotaque. E, se possível, vou tentar falar sem nenhuma gíria carioca. Mas qualquer palavra que você fale que tenha S já te... já me destrói, né, cara? Desculpa. O jogo começa com o Suzano encarnado num ser humano, na Terra, depois dessa punição que o cachorro, pra não falar Materazu, que a cachorra Materazu deu pra ele, e ele tá vivendo uma vida dele ser humano. De uma mina, tá ligado? Ah, desculpa. Que isso? E a Materazu deu essa punição pra ele, e ele tá vivendo uma vida dele como um grande guerreiro na Terra, perfeito? É mulher. Suzano, você tá falando, ah, tá certo. Suzano. E aí, pelo que me parece, o ponto da história em que o jogo começa, Suzano na Terra, etc., é algo que remete a essa história que eu falei, dessa mitologia da criação do Japão. Que tem lance de rio, e tem a espada do Susanoo, etc. Eu acho que o ponto inicial do jogo faz de alguma forma, não sei na minha ignorância, referência a essa história de formação do próprio país. Agora, tem 8 anos que eu joguei, e eu realmente não joguei de novo. Eu lembro que, na verdade, tinha... A história do jogo começa com os descendentes de como é que é? Shiranui... Nagi. E Nagi, isso. E aí, tem essa história que aconteceu uns bons anos atrás, e aí depois começa o jogo mesmo com os descendentes dele, né? Que aí tem o selo de Orochi que é quebrado, e aí tem a maldição que é lançada sobre a Terra, aí a guardiã, deusa, não sei, acho que é da floresta, se eu não me engano, que invoca a Materazu e lá vem ela dar cabo das coisas, né? Tipo, sempre ela essa merda que tem que resolver a parada, né? Se eu não me engano, ela é uma árvorezinha, né? Uma árvorezinha aparece lá e pula a pulguinha lá, eu não lembro direito. Mas... A pulguinha. Até onde eu me lembro, a Materazu é enganada junto com o Susanoo e eles acabam soltando o Orochi, na verdade, né? Eu não me lembro se a Materazu tá junto, mas ela não tá ainda. Sim, ele puxa a espada e quebra o selo, não era isso? Isso. O Susanoo, né? Isso. Sim, mas... Então, acho que tem a ver mesmo com esse negócio, porque sempre tem essa historinha assim da espada do Susanoo que faz alguma coisa. E sempre que você vê o Orochi aparecendo em qualquer coisa, tem a ver com quebraram o selo do Orochi. E aí liberou, e aí agora, meu irmão, já era, tocou o terror, né? Topzera. Então, deve ter algum conjunto de mitos aí que são misturados pra formar o plot inicial do jogo. É que a minha ignorância de carioca que puxa o S não me permite conhecer mais a fundo. Desculpa, tô perdoado. O arco que eu mais me lembro com mais clareza é o da tribo lá da arca de Yamato. Eu achei muito, muito maneiro, ficou mais marcada na minha memória essa parte. Isso é bem pro fim, não é? É bem, bem mais pro fim. O que fica mais marcado na minha memória é uma parte negativa, na verdade, que é o final do jogo. Como, na verdade, o plot twist que eu falei, não, cara, veio o planeta dos macacos na parada. Aquela figura oculta ali, tá, que na verdade é um cachorro. É, aquela Uyami lá no final do jogo, eu não gosto, mas... Mas é bem mais conceitual, né? Porque se você for ver, Yami, se eu não me engano, em japonês é escuridão, não é? Sim, é exatamente isso. É todo conceitual o demônio. Sim, sim. É bem assim, não é bem um demônio, entendeu? Mas tudo bem. É assim, ele que é o chefão acima de todos os outros, né? Então você, ó, demôniozão lá, né? Nossa, ele gente, as partes que eu mais lembro do jogo são eu fazendo sopa. Sopa? Pro Orochi comer. É. A sopa! Eu fazendo trial. A sopa é um paralelo com o saquê, não é? Sim, é. Da história lá do brother que foi botar a cachaça pra ele tomar. Exatamente, exatamente. Assim como você colocou perfeitamente no seu sotaque. Exato. As partes que eu mais lembro são de fazer corrida. As side quests eram as partes que eu mais odiava fazer no jogo. Eu queria muito ir logo pra história final, sim. Nossa, porque eu queria ver o que ia acontecer. Exceto as que você fazia pra. As missões que você fazia pra pegar Celestial Brush. Eu adorava aqueles bagulhos. Caramba. Ah, não. Eu fazia toda a side mission. Cara, pra mim é tipo livro de figurinhas, tem que completar. Pô, eu tinha uma percepção parecida também. Até o diabo do jogo de pescaria. Por que vocês insistem em colocar jogo de pescaria nas coisas, cara? Esse jogo é legal, cara. Eu sou a favor. Eu acho que o Dark Souls tem que ter um modo pesca também. Diga-se de passagem. Eu achava um mundo muito grande. Uma das características que mais me agradavam no Okami é que era um mundo gigantesco. Eu moro, tava na floresta, depois tava na praia, caverna, vila. Era tão, sei lá, massivo que eu não sei claramente quando eu tava no mapa ou tava dentro de um dungeon. As coisas eram muito fluidas. Era como se tudo fosse um mega mundo abertão mesmo. Sim. É, mas é tudo meio interligado, né? Todo o... como fala? O gameplay dele, as mecânicas dele são todas interligadas. Porque eu lembro bem que você tinha missões pra ganhar as garrafas de tinta. E essas garrafas de tinta eram o que te ajudavam a fazer mais Celestial Brushes depois. E aí você também ficava bem mais reconhecido, porque... ah, conforme você ia fazendo mais missões, ela ia ganhando mais praising. Era um praising? Era praising? É, orações, né? Ou devoções. Isso, era basicamente isso, né? Se você parar pra pensar, Okami... eu ia fazer uma parada com Dark Souls, mas deixa pra lá. Nossa, eu ia bem longe. Caraca, meu irmão. Pronto. Eu tenho um. Os dois foram produzidos no Japão. Não, mas é por causa do praising. A Materasu é a deusa do sol, então tipo, o praising é santo. E aí aparece o Soler lá no meio e pá, e não. Enfim. Cara, é animal. Mas era tudo bem interligadinho, eu achava maneiro isso. Tinha as equipamentos dela também, que eu achava fodido de da hora, assim. Tanto as armas quanto os pincéis, né? Os pincéis e os poderes que você ia liberando. Uma coisa assim... é impossível não fazer paralelo com a série do Zelda, né? Até porque oficialmente o diretor da série, do Okami, disse que teve muita influência da série do Zelda. Deki Kamiya, ele é fã, tipo, assumidaço de Zelda. De Castlevania também, né? Inclusive, os mapas, sim, essa interligação entre os mapas é bem vinda daí. Então. Sim, e você tinha essa evolução. Primeiro você ganha um poder novo, uma arma nova, que você aprende a usar aquilo e você vai usar essa técnica pra poder ter uma mecânica no boss ou uma mecânica nos puzzles para resolver as coisas, e você vai construindo esse aprendizado do personagem para depois você ir mesclando isso ao longo do jogo. É, eu acho isso legal, assim, eu acho que a gente precisa encontrar itens para poder progredir em certa parte. Só que uma das coisas que eu mais gostei do jogo também foi desenvolvimento de personagem NPC. Porque cada um tem uma historinha. Sim. E as sidequests deles são bem legais. E você tem que encontrar o maluco que solta fogo de artifício pra liberar não sei o que, não sei onde. Enfim. A primeira impressão que eu tive, Nath, é que os personagens eles iam ser mais tipo, tá bom, vai. Eles iam ser só um alívio cômico, porque o jogo tem uma pegada cômica. Não. Sim, e é uma surpresa muito boa quando eles começam a fazer realmente parte da história e você tem que ajudar todos eles. Sim, e você assim, cara, não tava levando a sério essa história. E eu achei maneiro. Eu não, também não vou entrar em detalhes, senão a gente pode fazer dois tipos de podcast. Um podcast que a gente fica horas e horas e horas lembrando de horas e horas e horas de história e jogabilidade. Foi o da semana passada. Peraí, deixa eu perguntar então pra vocês. Vocês lembram com quanto tempo vocês zeraram? Com quanto tempo vocês largaram o Okami? Porque depois, mesmo eu, por exemplo, eu terminei, mas depois eu voltei pra jogar e ver o que tinha nas meias das sidequests, assim. Foi aí que eu comecei ia ter um certo... eu me afeiçoei um pouquinho mais, mas ele assim, eu detestava sidequests, mas eu já vi amigo meu que fez, tipo, eu tô com 120 horas de Okami, tipo, caralho, larga esse jogo. Com quantas horas vocês largaram Okami? Eu joguei umas 40 horas, sei lá. Eu acho que foi tipo um RPG japonês pra mim. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu gastei em Okami. Eu sei que eu platinei, quando ele saiu de novo pra PS3, eu platinei ele no meu videogame. Depois eu fiquei um tempo na casa da Marcela Versiani e eu platinei o jogo no videogame dela. Olha aí, olha só, a platinadora dos videogames alheios. Olha, Guaxinim 2. É mais tráfico, forte que eu, tráfico de troféu de platina. Tô vendendo aqui troféu. Olha só, tu tem Hannah Montana. Eu já peguei platina também em videogames alheios e já pedi pra outras pessoas pegarem troféus pra mim também. Que eu descobri que você só é hardcore da platina se você comprou Hannah Montana. Se você não comprou. Mano. Guaxinim, pergunte pra ele essa história. Exatamente, por isso que eu descobri isso. Hannah Montana. Mas, porque eu lembro que na época, os jogos que eu joguei pra PlayStation 2, eu basicamente joguei dois jogos grandes, assim, pra Play 2. O Okami e o Final Fantasy X. Um deles eu terminei. Segurando pra não fazer isso, Pedro. Obrigada. Final Fantasy X eu larguei porque eu cheguei no último chefe. Eu descobri que a minha... A menininha lá... Yuna tava muito fraca. A Yuna tava muito fraca no último chefe. E aí eu tinha que fazer uma grindagem lá que eu não tava afim. Ela dava muito dano no Mas você não foi pelo caminho do Black Mage pra fazer ela dar mais dano e então? Tal? Opa, tudo isso muito mais no programa de Final Fantasy X. Eu não fiz por a gente falar sobre isso. Mas. E aí eu falei, cara. E aí, sei lá, me formei na faculdade, comprei o PlayStation 3 e morreu. Meu PlayStation 2 e não zerei o Final Fantasy 10, eu vi a final depois. Viu o final saiu depois? Saiu o HD pra PS4, tá? Sim, tô avisando. E eu tenho a platina. Mas olha só, saiu pra PlayStation 4 e Vita, tanta coisa que eu quero jogar, tipo Dark Souls 3 e. Nossa. Sei lá, o Quantum Break também. O Fox One e o Tomb Raider 3, 2. Novo, né? Que eu tô pensando. Que eu penso no Final Fantasy X e falo, pô, aquele jogo que Listen to My Story, Blitzball cara, e. Pô, nem me fala. Quadribol da chato, água. Cara. Eu fico nervosão com esses jogos infinitos, tipo Witcher 3. Witcher 3 é um jogo infinito! Porra! Pô, também pode ser, se você quiser. Dependendo de como for. Galera meio louca aí. É, de um certo modo, né? Depois de jogo infinito, sabe? Os jogos, eu depois que joguei Bloodborne e fiquei completamente apaixonado, eu vi que esse tipo de jogo infinito é uma parada que, sei lá, pra mim é um infinito do bem. É o infinito do você morreu, ressuscite, vá lá, colete as suas paradas e vai ser feliz de novo. Quero ser feliz ao lado teu. Podia sair um caminho assim, inclusive. É porque é o quanto você se deixa ficar imerso na mitologia do jogo ali, né? Por exemplo, o quanto você se deixa apaixonar, o quanto você se deixa envolver com o que o jogo tá te mostrando ali. Por exemplo, o lore do Dark Souls, tem as sidequests do Okami que você vai descobrindo mais sobre o mundo, sobre o próprio folclore japonês, sobre a mitologia, a religião shintoísta e tudo mais, que é tudo junto e misturado ali. Tem... Final Fantasy X também, que tem toda uma história, a história do Tidus e da Yuna, etc. Futuro, passado, se misturando e etc. Então é o quanto você se deixa envolver, né? Olha, eu quero só aproveitar essa ponte pra fazer um parênteses rapidinho, que Okami e God of War. Deputado, um parênteses não, deputado. Eu trouxe o meu filho aqui, o meu filho vai falar. Deputado. Pela paz de Jerusalém. Deputado, apenas um voto. Apenas um voto, deputado. Obrigado. Assim como God of War, Okami é um jogo que incentiva você a procurar mais sobre a mitologia do mundo que você está vivendo, né? Eu conheço pessoas que se interessaram muito mais por mitologia grega depois que tiveram contato com a série de God of War. E Okami foi a mesma coisa. Até eu fui procurar mais sobre a mitologia oriental e a questão shintoísta depois de ter jogado Okami. E graças a Deus não foi jogando vendo Naruto. Inclusive eu quero recomendar para os amantes de jogos de RPG de mesa um jogo chamado Sion, que é muito maneiro, em que você joga com descendentes de divindades de diversos panteões. Então você mistura panteão grego, panteão egípcio, panteão oriental, que aí você tem Susanoo, Tsukiyomi, Amaterasu, Amaterasu. Shiva, porque oriental é oriental. É tudo igual, indiano, chinês, oriental. Tem que ter Extremo Oriente, enfim. Oriente Médio, Paz de Jerusalém. Paz de Jerusalém. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Pois não. Nosso querido Carlos Pivoto citou agora há pouco. Pô, mas se tivesse uma sequência de Okami... Porque Essa não. Não. É, porque Let It Die, sabe? Let It Die. Mas tem o Okami Den, que eu nunca joguei. Tem o Okami Den, que é Amaterasu Neném. Amaterasu. Tibi Okami. Olha, vocês passaram as fudezas do Z pra mim, cara. Enfim. Gente, eu não sabia que tinha Amaterasu Neném. Que coisa bonitinha. Pra DS. Os caras perderam a oportunidade de fazer um Okami remake no DS e aí foram fazer um Okami Chibi Densetsu Kawaii Legends lá e. Não. Gente, melhor personagem de Marvel vs. Capcom 3 é a Amaterasu. Sim, com certeza. A Okami. Mas, nossa, cara. Amaterasu. Detalhe por fora, né, que a gente acabou não tocando ainda, o Okami, a gente tradicionalmente vê lá o nome Capcom gigantesco estampado e chama mais atenção porque ele é de um amarelo e azul PSDB maravilhoso, aquele símbolo que a gente vê desde que tem Marvel Comics. E a gente vê desde que tem 6 anos de idade. Mas o desenvolvimento de fato do Studio Clover, isso, que era um que estúdio virou a Platão, né? Sim. Né, Kamiya fazia parte, que morreu, foi, enfim, consumido pela Capcom, e o Kamiya saiu, e não sei o quê, e as franquias ficaram, e o Beautiful Joe é deles, e ficou, e Okami é deles, e ficou, etc. E o Ninja Inimigo agora tá morrendo com a Tibi, a Materaço, meu tá ligando Deus, com o tatuador. É, tá ligado com o quero fazer um chup tatu com esse desenho! Aparelado! Que E o Clover, que acabou perdendo essas propriedades intelectuais que ficaram com a Capcom, essas propriedades intelectuais sofreram aquele processo de capcomização, conamização, que a gente hoje em dia sabe como é que acontece. Se chama limbo, esquecimento, tchau, como é que você vai ver. Talvez um fanservice a cada 10 anos, tipo a Materaço. Eles tentam dar uma milcadinha aqui e ali, mas... Vocês estão falando dos jogos desenvolvidos pela Clover Studio, é isso? Sim, tipo Beautiful e Okami. A gente tá falando de propriedade intelectual que a Capcom ninjou. O God Hand foi pro limbo mesmo. O Beautiful Joe ainda de vez em quando aparece em algum joguinho diversos, mas como não vai ter mais, provavelmente nunca mais vai aparecer também. Ah, mas não é questão assim. A Capcom faz isso de uma forma geral. É, então, é um processo de a Capcom e a Konami fazem isso com todas as coisas que elas possuem, basicamente. Nossa, não me lembro. Que ótimo. Scusa é mais nebuloso, porque tinha outras empresas no meio. É igual, sei lá, Street Fighter X, né? Mas veja assim, ó, mas a parada é o seguinte. Se vai ter um beijo e um abraço também, né? Não, Skullomania, vem comigo. Kamen Rider bate bola do carnaval. Mas, sobre Okami, etc., seria um jogo que hoje ele já tem meio que uma cara de jogo da Nintendo, ou um jogo que você vai jogar num console da Nintendo. Um lançamento dele, um remake dele que fosse pra DS, eu acho que teria sido uma oportunidade ótima, que você tenha a fucking tela de toque pra fazer todas as coisas de pincel que no PlayStation 2 você conseguia, né, usava o analógico, e no Wii aí fazia até mais sentido que você usava o sensor de movimento do Wiimote. Mas eles tinham acabado de fazer pra Wii, eles iam fazer pra DS, acho que não tinha capacidade, talvez no 3DS, assim, esforçar a barra. Mas remake, cara. Pode ser um demake também, entendeu? É, agora pro 3DS, com certeza, daria pra ter feito alguma coisa desse tipo. Lembrando que saiu Street Fighter 4 pra 3DS. Não, tem então, o Xenoblade, enfim, Chronicles também pra New 3DS. Pra você ver. Xenoblade. E por aí vai. Mas, olha, o X tem som de foda-se. A gente já discutiu isso. Beleza? Do jeito que, do mesmo jeito que a Nath e ela fica encucada com o som do S no japonês, eu fico com o som do X, Xenoblade, tá? Xenogears ou é Xenogears? Xenogears. Eu falo Xenogears e Xenoblade. É tipo isso. Xenogears. Vocês sabem como é essa? Sabem como chamam a Xena lá fora? Zina. The Warrior Princess. É, mas aqui no SBT era Xena, a princesa guerreira. Que é super. GG, quando você tinha seus 12 aninhos... É porque no SBT é Chaves, Xena, Chespirito, Chapolin, Xena. Tá misturando espanhol com inglês. GG, quando você tinha seus dois aninhos, você falava Tomb Raider. Eu falava Tomb Raider. Quando a GG tinha 12 anos, já dava tapa de... Esse Tomb Raider que saiu agora, o último aí, o da Lara Croft normal, não polimorizada. Eu falava Tomb Raider. Da Lara Croft que tem peitos que realmente cabem. Da Lara Croft que tem peitos que cabem, exatamente, É Tomb Raider, é Final Fantasy... Entendeu? Ele falava Chrono Trigger também? Não, eu falava Chrono Trigger. Eu falava Chrono Trigger. Não, isso eu não. Chrono Trigger é muito demais. Eu falava Chrono Trigger, eu posso fazer, cara. E eu fico feliz à medida que eu fui conhecendo pessoas de outros lugares e eu fui vendo que não era uma parada local. Tipo, não era o povo do glorioso município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que era burro. Era uma coisa assim que a vida ia cozindo aqueles jovens infantes a falar errado. Porque, cara, não, tudo bem, tudo a gente fala, tudo a gente é portuguesa. Quando vem a palavra que é portuguesada, não, isso aqui é pegadinha, esse tal desse trigger aqui. Castlevania, é Parasite Eve. É Resident Evil. É Resident, exato. É Half-Life. Half-Life, meu Deus, Half-Life, meu Deus, é isso mesmo. Half-Life. Half-Life. Mas se saísse pra Wii U esse jogo, ou uma nova versão desse jogo, o Hideki Kamiya, por exemplo, ele agora é um cara da Platinum, e ele fez um jogo pra Wii U, o Wonderful 101, que se fosse um jogo que tivesse saído pra PlayStation 4 ou pra Xbox One, mas provavelmente PlayStation 4 faria mais sentido por ser um jogo japonês, ia ter feito o triplo do dobro, 10 vezes mais o sucesso que fez. Mas como ele ficou confinado no Wii U, e ele já tem alguns anos, esse jogo é de 2013, setembro de 2013, ele agora é um jogo... Ah, tem aquele jogo de Wii U do Kamiya, que parece Beautiful Joe, mas é um dos 101 caras malucos lá, não sei o quê. Se fosse um jogo de Play 4, ele ia ter sido caralho, Kamiya, Deus, tipo Miyazaki, Miyamoto e essa galera aí. Mas se tivessem feito agora, fizessem agora um Okami pra Wii U, com a dinâmica que o Wii U te permite, nesse controle de maluco que ele tem, que pesa mais do que eu, de você fazer lá a questão dos pincéis, etc., iria ser um excelente jogo. Na minha lista assim, de 5 jogos que eu quero que joguem no Wii U, tá lá junto com Pokémon Snap e outras 3 vagas que eu não decidi. Eu não sei porque a tela de toque do Wii U é bem bosta, né? Mas. É bem bosta. Mas assim, você. A versão de PlayStation 2 tem uns problemas de jogabilidadezinha que, bem ou mal, assim, o pessoal aceitou, né? E a gente, você colocava pro lado. Principalmente no que se refere ao pincel, né? Aliás, até descobri como pincel, era pra jogar com pincel, puta merda. Supondo você que eu jogar. Sou um ouvinte do Baixo Frente Soco que cheguei de paraquedas agora e resolvi ouvir o programa inteiro, foda-se, enfrentei tudo, a gente não tá dando spoiler também, então é um convite a todos, mas eu não entendo o que negócio, que mecânica é essa de pincel, o que é isso que vocês estão falando? Fácil, era a analogia que eu ia fazer. Você, ouvinte mongol, que chegou agora, você estupou. Você jogou aquele Metal Gear Rising há uns 2 anos aí. Corta, último chefe, quando enfrentou o senador Hagar, apenas voto, que era o grande vilão da parada, você se deparou com a mecânica de fazer a fatia do Sushi Man certinho, que você não tinha usado até então no jogo, beleza? Certo. Mas tudo bem. Quem foi que fez o jogo mesmo? Foi Ninja Theory ou foi Platinum? Metal Gear Rising. Foi Ninja Theory. Não, foi Platinum. Então parabéns, Hideki Kamiya, inclusive, tá? Pela excelente execução do jogo. E lá no último chefão, a pessoa tem que aprender a mecânica que até então não tinha usado direito. Mas aí você tem que fazer lá a fatia certinha. E tanto no Xbox quanto no PlayStation e agora no PC, depois que saiu pra PC, você tem que usar o seu analógico do lado direito pra fazer um corte fino sushi cortando baiacu lá no pedregulho que o senador joga. Aquele inferno que pede, por favor, use o Gordon Luiz. Sim, então é essa mecânica que você tinha no PlayStation 2 pra Okami. Era menos sacal, porque você jogava o jogo inteiro e você aprendia a usar. O pincel sempre começava no meio, era só segurar, acho que era R2, qualquer porra do tipo. Era bem simples, na real. E era bem assim, era um caso de eu sei as minhas limitações, eu sei que ninguém vai fazer isso aqui perfeito. Então meio que qualquer coisa que você fizesse, muito. Sim, dava alguma coisa. Minimamente próximo da realidade de fazer alguma coisa. Dava erro de vez em quando de combo, muito erro de combo. Mas eu jogava, era divertido, dava pra, sei lá, aguentar 40 horas aqui, dava pra jogar. Então você tinha que fazer lá um movimento em tela que remetia a algum kanji, né, com um pincel pra fazer uma pintura naquele estilo sumiê, e aí a magia acontecia e a Amaterasu enfiava porrada. Tinha técnicas dela também que você, na verdade, meio que tinha que desenhar mesmo, né? Fazer, tipo, ponte, essa parada. Eu lembro que no começo eu só conseguia cegar os inimigos, assim. Eu nunca entendia pra que você vê aquela parada. Até que eu peguei a primeira Celestial Brush, e aí, nossa, foi lindo. Aí eu entendi pra que serve aquela parada. Agora, a Nath vai falar alguma coisa. Ok, tô de boa. Nath? Ah. Tá de boa? Pô, depois eu vou ficar quieto. Esse não falou nada. E aí eu gastei aqui a minha ficha do anjo do BBB pra te dar vez pra falar. Não, eu só queria que tivesse aquele silêncio constrangedor de novo, saca? Ela só estava conspirando pra te deixar sem graça. Eu li a tempo, eu tava atento. Eu tava atento, se ferrou. E jogabilidade do pincel no Okami é uma coisa que eu acho um grande diferencial dos jogos. Além de trazer pra você a experiência de aquilo ser uma grande aquarela, uma grande tela de pintura que você tá ali participando. O jogo, ele já tem aquela cor chamativa, todos aqueles efeitos cel shade que colaboram pra parecer uma grande pintura. O fato de você colocar a mão no pincel, reflete esse jeito de ver, colocar a mão no pincel para desenhar, pintar e colorir, torna essa experiência, na minha opinião, mais que engrandecedor. É, só uma observação, você não coloca a mão no pincel, você coloca a mão no rabo da materaço. Pode crer. Que o pincel do jogo, na verdade, é o rabo dela. E é verdade, cara, eu não lembrava disso. Cara, e olha só, na vida real, gente, nunca encoste a mão nem no rabo de um cachorro que você não conheça, muito é menos de um lobo. Se o lobo for branco, então, meu irmão, corre. Coisa boa não é. Tá? Se o lobo tá branco perto de você, tem alguma coisa errada. Ninguém reparou nesse lobo ainda? Tá? Fica na moral aí. No PlayStation 3 dá pra usar o Move, não dá? Dá. Você usa o Move, Nath? Não, eu não, nunca tive um Move. Eu acho. Cara, nossa, o Move é aquele. Qual sacionista que você é? Ah, cara, é não, remoto? Desculpa. Desculpa. Deixa eu falar. Eu era sonista pra caralho. Só que eu sempre me recusei a comprar aquele dildo, porque, quase nenhum jogo. Aquela ferida. Eu dava aquela bota. Ferida. Peraí, deixa eu pegar o meu aqui agora, pra não ter que ele tá aqui perto de mim, pra eu ficar com ele aqui na mão. Tem um dildo? Qual a cor tá no seu dildo? Cor de rosa? O dildo ou o PS Move? PS Move, que é um dildo, porra. Outro ali, um dildo, true dildo também do seu lado. Vai que eu tenho. Não, do meu lado não. Mas o... Não, ele cara, ele tá meião já, assim, ele tá comendo poeira. Siga em frente, olha para o lado. Siga em frente, olha pro lado. Sejamos sinceros. Quantas vezes você usou essa merda? Muitas, porque eu tinha aquele Michael Jackson Experience. Quando eu era magro. Quantas vezes, sem jogar Michael Jackson Experience, você usou essa merda? Quantas vezes eu. Sem ser o Michael Jackson? Quantos jogos você usou isso? Michael Jackson Experience. E Just Dance, eu joguei Just Dance anteontem na casa de um amigo meu. Entendi. Do PlayStation 3. Aí eu usei o PS Move. Mas ele realmente é um acessório inútil, ele custou na época $50, se não me engano, o preço de um jogo. Eu tava podendo mesmo, eu devia estar com muito dinheiro nessa época. Ah, não, é que antigamente. Eu tô olhando pra ele agora. O dólar era o quê? O dólar tava R$2, né, cara? R$2 até na época. Ele foi barato esse Move. Eu cheguei a pensar em comprar um Nunchaku dele, mas não comprei. Porque eu ia querer jogar Resident Evil 4. Eu falei, cara, agora chegou a minha vez de jogar um Resident Evil 4. Eu já tinha um Wii, mas eu falei, não, meu irmão, eu sou Sony, rapá. Meu videogame é preto, rapá. E aí eu vou comprar um Move. Joguei lá Michael Jackson pra caramba. E aí ele tá aqui agora. O meu PlayStation 3 ainda tá comigo. Mas o Move, obviamente, como nós acabamos de saber aqui, está. E eu não o utilizo para absolutamente nada. Mas eu acho que... Alguém aqui jogou no... Desculpe, pode falar. Eu ia perguntar se alguém aqui jogou no Wii. Eu joguei no Wii. Eu não tinha jogado o jogo no PS2, eu joguei no Wii. E eu não tive a experiência fanstrante de jogar no analógico direito. Mas a Nath estava falando que não era de todo ruim. Mas eu tive uma experiência... No começo é assim. Eu tive uma experiência bem agradável de jogar no Wii. Até porque o Wii sofreu um pouquinho dessa questão que vocês até estão atacando o PS Move, né? De tipo, pra que você tem que enfiar movimento em tudo? Por que tem que ter... Não, peraí. A gente tá atacando o PS Move no sentido de... A gente tá atacando o fato de que não é usado pra porra nenhuma. Não foi usado. Eu tô atacando o fato de que não colocaram movimento em nada. Esse que é o problema. Mas o Wii Remote... Que eles acabavam tendo que colocar em tudo coisas que não precisavam ter movimento. Por exemplo, sei lá, o Twilight Princess. O Twilight Princess, você tinha que, pra bater, você tinha que ficar tendo uma munheca que dava uma tendinite insuportável depois. Cara, quer ver um jogo que eu achei que ficou muito maneiro com a jogabilidade do Wii? Foi o Tomb Raider Anniversary. Eu achei muito, muito maneiro eu jogar ele. Eu cheguei a jogar no Wii. Qual foi a diferença? Muito maneiro. Porque você usa ele pra fazer os movimentos da Lara. Então você tem que, por exemplo, ir pro lado mesmo. Não chega tanto. Mas movimenta como se você estivesse com a Lara, tipo um bonequinho da Lara na sua mão, sabe? Então você tem que controlar ela. É muito, muito maneiro. Ah, bacana. Tiveram alguns jogos que quando utilizaram inteligentemente esse recurso, tornaram a experiência muito mais agradável. Um jogo que falava... Tipo No More Heroes? Tipo No More Heroes. Por exemplo? Eu achei No More Heroes legal, não sei se fosse a ser irônica, mas... Não, você... eu curto No More Heroes. Quando você tinha que carregar a espada e ficava... O inimigo acha que o sotaque paranaense da Nath é irônico. Então tudo que ela fala sua ironia. Cara, entendeu? É que agora virou um misto de sotaque paranaense com sotaque paulista. Tá meio estranho, mas enfim. Ah, entendi. É verdade. É isso. E o carioca pro paulista sempre parece abusado e vice-versa. E agora, quando você tá no misto, é um misto entre abusado e paranaense, aí é tipo irônico, entendeu? Ah, eles não têm sotaque forte. Eles não têm sotaque tão forte assim, tão malandro, sabe? Vocês não ficam, tipo, meu irmão, você sabe, assim, tipo, cara... Não, cara, desculpa, tem que andar pra achar o frio pra tu vendo. Ah, mas não é forte, eu não acho o sotaque dele forte. Nossa, mas agora tu falou forte também. Por quê? Porque tem que falar forte daí. Tem que falar forte. O branco daí. O X, o X da questão é o controle do Wii no Okami, que ficou bem legal. Por quê? Porque a gente tem a jogabilidade do pincel. Você tem que desenhar coisas na tela que ficam muito mais fáceis de se desenhar quando você tem um pseudo pincel na mão, que é o emote. Então, a partir dele, você consegue fazer os círculos, você consegue desenhar os pedaços de planta na água pra poder pular em cima. Quando tu jogou com o emote normal ou o Plus? O normal. Acho que o Plus nem era... Nem ele é habilitado pra esse jogo. O Plus é habilitado só pra alguns jogos. Entendi. É porque eu achei que a limitação do sensor de movimento do emote normal fosse ruim de alguma forma na mecânica de jogo de Okami. O emote Plus, ele dá uma relação muito legal quando você tem que simular coisas tipo espada, ou então posicionamento, mas quando você vai apontar na tela e fazer alguma coisa, por exemplo, simular um pincel, você não precisa muito do emotion Plus, entendeu? Entendeu. Entendeu? Eu não entendi então por que o pincel não usa, e que me parece uma coisa muito mais sensível, e a espada usaria. Que é uma coisa, tipo, um corte reto, sem firula. Porque quando eu aponto pra tela, você não precisa do Emotion Plus. Você tá apontando pra tela, ele tá captando qual é a posição que você tá apontando. Ah, falando no sentido de golpe de ponta da coisa. Que é o desenho do pincel. Agora, quando você tá jogando um Skyward Sword, que você tem que defender os golpes no ângulo certo da espada que o cara tá te dando, sem apontar pra tela, é necessário o Emotion Plus. Caraca, que firula. Uma coisa sobre o Kami HD, inclusive, que foi o que saiu pra PlayStation 3, né, um problema que aconteceu, sei lá, virou manchete, eles não lançaram, o jogo ia sair pra Vita também. Ah, e no Vita ele ia funcionar perfeito. E aí, em um certo momento, acaba falando, essa merda aí ninguém tem, não vou lançar não. E então, pô, cara, um Okami no Vita teria feito uma diferença absurda pra esse consolezinho pobrezinho que é, enfim... É menos que um PSP, porque ele não dá nem pra emular outras coisas. Eu só jogo jogos de Vita nele e de PSP. Teria sido um bom porte também. Teria sido um excelente porte. É que o Vita pudesse jogar, emular, né, os jogos de PS2, assim como o PSP emulava os jogos de PS1. Então, ia ser um mundo novo. Seu sonho de não. Aventura, sonho da, porra, o sonho da galáxia, moleque. Eu ia ter 3 Vitas se tivesse isso. Sonho eu ia ter um Vita no banheiro, um Vita pra andar no ônibus, um Vita no ladão, né? Se Okami fosse portado pro PS4, vocês comprariam de novo? HD bonitão? Sim, compraria HD bonitão. Se desse pra usar direitinho o tapetinho. Que é uma dessas coisas? Tapetinho do PS4. O controle, o touchpad. Ah, tá. Tá? Caraca, acho que essa é a parte maneira que você ia falar, o que é isso? E o jogo usa. Eu tava nessa, tipo, tapetinho, tipo, Dance Revolution. É, porra. Eu pensei a mesma coisa. O único jogo acho que só que eu entendi, isso, cara. É, o único jogo que usa isso, que o Sanat jogou, é o Infamous, o segundo filho, que é, assim, sim, jogo de lançamento do Play 4, que é, tipo, manda usar o tapete, porque pode ser a única chance de alguém usar esse negócio. Porque depois disso, o tapete é apenas um, sei lá, um lugar onde tem dois botões que você usa pra pausar alguns jogos, tipo Metal Gear. E quando você usa o controle de Play 4 no PC, você consegue usar o tapetinho como um mousepad. Um mouse, na verdade, isso, não. É o tapetinho. Parabéns, Sony. Mas é legal o tapetinho, é porque não sai o jogo pra ele, mas a ideia é muito boa. Não culpa a ideia, culpa quem não executou. Ah, mas é cheia dessas, né? Você tá falando, eu tô lembrando de um caso muito nada a ver, mas eu lembrei do... Inclusive o jogo da Nath, que está comigo há anos. Ah, cara... Lembrar quando eu tinha o jogo. Ela viu, nossa, eu vou ver seu jogo. O que você tá falando, cara? Teve uma época que eu tava zoando. Quando fez um ano que ela tava com o jogo, eu comecei a zoar. Pô, já me deu calote. Qual é o jogo? Ana Montana? Folklore. Qual? Folklore. Ah, e ele... Puta, ele é o melhor e acho que o único também uso do controle do PlayStation 3 que você usa o Six Sassi, sabe? Que você sacode ele, chacoalha. Não. Aquele Locoroco Cocorocho. É, eu não joguei. Puta, tá dando mole, amigo. Olha só, se eu só dar os últimos 10 centavos aqui. Olha só, eu quero dizer que o pincel é muito irado de usar no Wii. Desenhar sol, você desenha no céu, você desenha a lua, você faz bomba, você corta inimigo. Não sei por que você corta inimigo com pincel, mas você corta. É... Cara, você faz uma espada com pincel. É verdade. Sim, é a espada que tem no Marvel vs Capcom. Pode? Ih, é muito foda. E tem várias outras coisas que tornam a experiência muito mais próxima da aquarela, como eu tinha falado. E o legal é que os bosses, como a gente comentou, que eram irados, que exploravam várias mecânicas do jogo, e em várias lutas de bosses você acaba desenhando alguma coisa ou cortando para abrir algum tipo de mecânica que expõe um ponto fraco do boss, que você vai lá e bate nele. É muito foda. Isso é bem aquele esquema de boss Zelda, né, que você explora uma mecânica nova para abrir um ponto fraco, a fraqueza para bater. Mas é bem divertido, porque mistura as coisas que você desenvolve, mais o pincel, os poderes do pincel, e encaixou. É porque é mais artístico, né? Galera, propor uma coisa pra vocês aqui. Imaginem uma mistura de Okami com Scribblenauts, que é um jogo que funciona da seguinte forma: você desenha alguma coisa pra Wii U, tá? Eu quero valorizar agora esse videogame que eu tenho. Ah, tá. Achei que você fosse falar, escreve alguma coisa, não desenha. Não, você desenha alguma coisa, você tem que desenhar alguma coisa. Uh-huh. E essa alguma coisa é transformada num item de jogo. Pênis. Que aí você que tem um comportamento específico, tipo Scribblenauts. Pênis. E se você desenhar lá, sei lá, crack. Ah, não, escrever Kraken, no Scribblenauts aparece um Kraken pra resolver o puzzle pra você. Cthulhu. E aí, Cthulhu. Tem Cthulhu no Scribblenauts. Você pode colocar, inclusive, tipo, Deus e um diabo, né, uma fase. Aí eles ficam brigando, e algumas fases você passa por causa disso. Que aí explode tudo e, sei lá, atinge o seu objetivo. Você pega a maçãzinha e resolve a fase. Cara, você faz asas. Scribblenauts, cheat, coloca asas em você mesmo. Sim, cara. Sim, sim. Você helicopteriza. Não, melhor é... Scribblenauts, the best penis creating game ever. Tá certo. Eu não usei pra esse sentido, não, mas. Acho que pode haver público, né? Para todas as coisas. Ah, sempre tem. Sempre tem público, cara, né? Eu não acho que desenhar ia funcionar, cara. Eu também acho que não. Eu tô pensando, até inclusive pensei em One Piece de novo, que tem um boneco lá que tem um poder de desenhar e ele desenha mal, inclusive. Tu tá trabalhando samurai, demais, cara. Aí... Não, cara. Corta, bode. Que eu não posso ser mandado embora desse, não. É porque ele é secreto. É secreto, show. Ah, é secreto? É, os projetos são, mas eu só posso falar. Eu posso falar que vendo drogas, mas não posso falar paz. É mais ou menos assim. Mas, assim, realmente, funcionar não funciona. Eu só tô dando uma ideia de brainstorm, que ia ser muito maneiro, ia. Que é o desenho aqui, aparece no jogo e usa. Que é o que o Kinect ia fazer no começo, lembra? Que era o molequinho andando de skate na sala e o Kinect filmava ele. Yes, agora você tem um skate dentro do jogo, cara. E as roupas? A roupa da sua irmã. Você pode fazer todo o guarda-roupa da sua irmã dentro do seu videogame. Mas não o seu guarda-roupa, porque nós somos sexistas. Tinha essas paradas aí. Mas eu acho que, enfim, dessa maneira. O que eu mais queria mesmo, cara, é que tivesse uma sequência desse jogo e que o Hideki Kamiya pudesse colocar as mãos no Okami de novo pra fazer alguma coisa. Hideki Kamiya é o fera do quê mesmo? É o fera do Okami. Não, mas... Ele que dirigiu... E é esse fera aí. Entendi. Ele dirigiu Okami. O fera da direção. E o Beautiful Joe, etc. É. E esse cara, esse encontro, na verdade, esse reencontro entre a Amaterasu e o Hideki Kamiya, talvez a Nintendo consiga, porque a Nintendo tem uma relação boa com a Capcom, talvez via Bandai, por causa desses crossovers que eles fazem toda hora, o Smash Bros. E o Project X Zone, que são todos jogos que a Bandai desenvolve, e enfim, o cara do Tekken e o cara da Capcom são namorados, eles se entendem. E a própria Nintendo tem uma relação muito boa com o Hideki Kamiya por causa do Wonderful 101 e o Bayonetta 2, foi ele também que mexeu. Então ele é um cara que tem, sei lá, um pezinho na Nintendo, e a Nintendo tem lá seus contatos com a Capcom. Então podia aí, né, fazer um intermediário aí. Botar pra conversar, sim, né? Tomar um chá. Levar no Starbucks 2 e ir embora. Só pra vocês dois conversarem. Comer um japonês. Falando de Bayonetta, me lembrou que o Kamiya colocou um easter egg, né, em Bayonetta também de Okami, que quando ela anda, sai borboletinhas no chão e florzinhas, assim que nem a própria Amaterasu. Amaterasu, sim. Tem outros easter eggs do próprio Okami, né? O Tatsunoko vs Capcom não é bem um easter egg, na verdade, mas o chefe final é o chefe do Okami. Vai ter tem um easter egg no Marvel vs Capcom 3, que é um personagem ali de Okami. Que é a Amaterasu, é um easter egg de Okami. Porque assim, esses jogos da série Versus sempre tem um vilão abstrato bizarro, né? Talvez lá no Tatsunoko vs Capcom não tinha nenhum da Tatsunoko bom, e aí botaram um da Capcom mesmo. Geralmente costuma ser alguém da da outra empresa. É, e é isso. Então vamos chegar ao final? Eu gosto de jogos. Então, Nath, bem-vindo ao Basta de Soco. Eu gostaria de iniciar você num dos grandes ritos do nosso podcast, que é de avaliar o jogo que nós estamos falando com uma metáfora. E eu queria que você escolhesse um ator de dublagem para representar profissional de dublagem, representar o Otami. E por quê? Do Brasil. Tá, calma. Não, muita hora nessa calma. Se Okami fosse um dublador, não. É isso mesmo que vocês estão me pedindo. É, pode ser. É. Se Okami fosse um dublador, que dublador seria Okami? Nossa, tem tanta opção. É quem dublaria Okami, sim, mas é a analogia. É que não tem. Sim. É porque da nota é muito isso. É muito, né? Cara, pô, se alguém fosse dublar o Kami. Não foi essa pergunta, seria... mas você pode falar isso também. Você pode falar assim, cara, eu não sei que metáfora com dublador vocês querem, cara. A que você quiser. Pô, é a Ricardo é a Juarez, porque é muito sinistro. Entendi. Peraí. Cara, eu trabalho com isso todo dia. Vocês estão me fazendo uma pergunta muito difícil. Liga de Draven, Liga de Leona, Liga de... Deixa eu pegar. Ah, já sei. Já sabe. Não sei. Não então. Vocês quebraram a Nath, gente. Então, cara, vamos mudar a abordagem aqui. Cara, eu tô pensando nos Bezerra. Eu tô pensando no próprio Ricardo Juarez. Tem muita gente, cara. Assim, mas dentro dos Bezerra é que eles têm tipo um clã, né, cara? Muito maneiro essa parada. Sim, tá, então pode. Eu quero que você, então, mudando a abordagem, tá tudo que você escolha, me dê, por favor, uma declaração política de impeachment da Dilma por um deputado federal para o Kami. Essa é boa, hein? Olha só, querido presidente. Ilustríssimo presidente. Já. Porra, é essa, cara? Eu vou zerir no fundo. Senhor presidente, o meu voto eu queria homenagear para o Cell Shading, que é muito as mecânicas que são muito, muito boas, a mecânica inovadora de pincel e as batalhas que são muito legais e as horas que eu passei coletando itens nesse jogo magnífico, e por isso o meu voto é não. O seu voto, deputado. Tá, obrigado, deputada. Somente o voto, deputado. Somente o voto. Natália Moreno. É de um relator, né? Natália Moreno do Não, senhor presidente. Corta. Não pode falar isso, não, velho. Não pode. Então corta aí, bode. Não pode também. É o partido também, tá? Paranaense do Brasil. Parte do meu Paraná, PPR. O PMPR, partido do meu Paraná, votou também. Por votou um não. Mundo sem sotaque carioca muito forte. Agora você forçou. Cara, tá bom, vamos dar meu voto. Por um mundo onde as pessoas pronunciam S como este. Por um mundo onde as pessoas não falam tu à toa. Opa! Isso aqui, como é que? Olha só. Meu irmão. Por um mundo onde as pessoas devolvem os jogos que elas pegam emprestados. Caraca, aí, Gegé. Escuta aqui. Somente voto, deputado. Somente voto. Escuta aqui, eu já te procurei várias vezes pra devolver esse seu jogo, tá? E agora você tá fazendo só. Agora. Gegé, você mora em São Paulo, capital, não é? Sim. E agora a Nath também mora e. A gente mora em São capital. Faz só dois anos. Olha só. Amanhã, 10 da manhã, na estação da Sé. Pode ser? Tá louco. Na cidade de Pix é maluco, não? Tá, então no São Joaquim. Pode ser? 10 da manhã? São Joaquim. De Pix em qualquer lugar, né? Mas tudo bem. Cara, em São Paulo atualmente qualquer horário era de pico no metrô e no trem, cara. Uma regra que vocês infelizmente pararam e esqueceram é que quando você empresta um jogo, enquanto você não cobrar o jogo de volta, ele não é mais seu. Eu já falei. Meu nosso amigo aqui, Sr. Eternidade, que grava conosco, tá com o meu God of War, meus God of Wars há 2016. Lapso, eu te desafio a dizer quais os seus jogos que estão comigo. L.A. Noir. Eu me desafio a saber que jogos eu tenho de PlayStation 3. O L.A. Noir. Meu Mortal Kombat 9 não é o meu que tá com você, mas a gente já fez um bem bolado e o que tá com você agora é o meu. É, não, é meio confuso. Na verdade, o meu Mortal Kombat 9 tá com outro amigo nosso e o Mortal Kombat desse amigo nosso tá com o Ninja Inimigo. Isso. Caraca, vocês estão com outro nível de prestar jogo. O nosso nível é de prestar videogame já. O teu PSP tá comigo, inclusive, é, tá? Verdade. Não, prestar videogame eu acho normal. Tipo, desde criancinha que eu pego muito, muito videogame emprestado. GG. Você tá falando que é normal emprestar videogame, mas não é normal emprestar jogo. Tá certo. Não, mas eu não falei que não é normal emprestar jogo. É que vocês estão outro nível. Tipo, o meu Mortal Kombat tá com outro cara que não sei o que, isso aqui eu fiz em Tá tudo bem, tudo certo. Tá, o Mortal Kombat 9. Bem que eu acho que eu tenho realmente poucos jogos de PlayStation 3. Eu tinha muito jogo físico no começo. O Red Dead Redemption tá comigo. Eu não sei que jogos eu tenho. Fica difícil assim. Ó, mas já falei Demon dois, Souls. Hein? Eu tenho o Demon Souls só virtual. E o Ninja Inimigo, ele peida pra série Souls. Ele não consegue. Ele se frustra muito. Cara, nunca falei isso. Eu tenho. Você eu tenho o Demon Souls. Não, não, não. Ter é uma coisa. Eu tenho que honrar isso também. Isso é outra coisa. Cara, eu tenho 30 mil jogos no PS3 que eu não consigo jogar. Isso é frustração. Não entre nesse assunto, cara. Eu não quero. Não consegue. Eu vou inclusive agora comprar o Dark Souls 3, que eu desisti de comprar ele físico. Vou ficar sem o encartezinho colorido. Tu nem aí. Você, deputado lá, cara, você conhece deputado. A minha história. Todo Pernambuco conhece a minha história. Que eu peguei o Street Fighter 5 e como foi a luta pra conseguir jogar pela primeira vez, senhor presidente. Você não ligar, presidente. Você, todo Pernambuco sabe, senhor presidente, quando eu tentei jogar as 3 vezes e teve atualização. E todas as outras vezes, senhor presidente, Pernambuco é minha testemunha que eu lutei. Eu lutei pra dar aquele chute. Deputado, deixa. Nossa, eu lutei pra dar, eu imaginei coisas. Deputado, deixa no stand-by o videogame, deputado, que ele atualiza sozinho, tá? Melhor, deputado. Beleza? Já que o senhor joga uma vez a cada 10 anos e o jogo realmente só tem um online por enquanto. E, ó, semana que vem vai ter a atualização do Guile, então se prepara, tá, deputado? Cara, não deixa em stand-by não, porque agora tem limite de franquia pra todo mundo. E tá fudido, né? Não, mas olha só, desliga o Senado tá aí. O Senado vai mandar uma PL aí. Gente, vai sim. R$ 900, deputado. Hã? R$ 900? 37 metros quadrados de apartamento. R$ 900 de conde de luz. De novo, deputado? Não, dessa vez veio quanto? 350? Deputado. Olha isso. Deputado, deputado aqui tá aí do lado, deputado. 350? 350? Caraca, 350. Eu gasto aqui, tá ligado? A minha tá 250 também, esse mês. É. Muito aficionado, né, deputado? R$ 900, tá 350. Obrigado, deputado. Como é que você gastou R$ 900 de luz? Eu não sei, eu faço essa pergunta pra Light e ela fala, você gastou. Mas como ela? Foda-se, paga. Nossa, pague, cara, é muito absurdo. Como assim R$ 900, mano? Ah, os caras fizeram um gato nervoso na sua blusa aí. A gente gastou dinheiro com fera, olhar se tinha gato, não tem. Como assim? Não faz sentido. Isso é porque cara, não é possível. Uma vez por ano no verão eles podem fazer a conta por amostragem. E aí na amostragem eles fizeram lá extrapolaram a tua conta e falaram que era R$ 900. Já fizeram isso comigo. Fizeram isso comigo quando eu comecei a morar sozinho. Falaram que eu gastei R$ 400 morando sozinho. Uma pessoa, um ser humano. Sendo que eu passei metade do mês na casa da minha ex-namorada. E aí eu fui reclamar, falei que não ia pagar. Falei, não vou pagar. Aí o cara foi e fez a outra medição. Falou, não, na próxima aferição vem certo. Aí a aferição de janeiro mais fevereiro veio R$ 200, aí eu paguei. Entendi. Baixou só um pouquinho, né? Nossa, que absurdo. Não, baixou só um pouquinho, não. Aí deu... É, tá, entendi, está sendo irônica. É, é isso aí. Debaixo de muitas ironias, mande seus... Cara, vocês não conseguem detectar quando eu tô falando. Não consigo. Vou de Sheldon. Eu gosto de jogos da rua baixofreitosoco.com. Se você também não sabe se a Nath está sendo séria ou está sendo sarcástica. Ou irônica. Se você se sente como Sheldon perto da Nath, envie seu e-mail que a gente tinha que por aí. Eu gosto de jogos da rua baixofreitosoco.com. Bom. E se você se sente como eu, que estou tentando devolver o jogo da Nath há muito tempo, também mande e-mails. Eu já queria devolver o jogo da Nath, mas sua mãe não deixa. Cara, e se vocês gostam muito de dublagem, vocês ficam confusos quando alguém faz qualquer pergunta sobre dublagem pra você, porque você gosta muito dessa merda, mandem e-mail pro... E se você quer ouvir mais das opiniões e da voz doce e suave da nossa amiga Gegé, onde eles podem nos encontrar, Gegé? E o Game Plus... New Game Plus, falando que nem carioca agora. Oh yeah, baby. newgameplus.com.br. Acessa lá, moleque. A gente tá lá, meu irmão. Leque, é Playboy. Aí, leque. Acessa lá. E, Natália? E se vocês quiserem ouvir a minha voz, vocês vão pro Phoenix Down no Extinto Continue, aquele podcast que morreu faz muito tempo. E vocês baixem lá, vocês vão escutar uma voz mais jovem e que tá mais habituada com gravação de podcast. E aí você também, você vai entrar na gincana pra saber se ela tá sendo sarcástica ou não lá. Então vai lá, acessa lá. Será que ela quis dizer que a voz dela era mais jovem ou ela estava sendo sarcástica? Será que ela falou que ela estava distante muito do podcast ou estava sendo sarcástica? Será que ela quer que vocês escutem isso mesmo ou estava sendo sarcástica? Não, vão lá, prestigia lá o Diegão, vai lá. Será que ela foi o Diegão de uma forma sarcástica? E aí foi, porque ele tem tipo meio metro de altura, tá ligado? Caraca, que tá espado, cara. Pequeno Diego? Cara, eu tenho uma foto do Diego, enfim, num contexto. Que tem eu e mais duas professoras do UFRJ, e uma dessas professoras é bem baixinha, e ela é tipo mais alta que o Diego, cara. Tem um 1,5 metro? É, 1,39 m. É, já é, de acordo com a legislação brasileira, uma pessoa anã, uma parada assim, não, sacanagem. Ah. Mas o Diego, cara, pô, Diego, toma aí uma Nicolina Revista. Cuidado nada, cuidado de mim, pô. O cara tá cheio de cara, milionário. Você não trabalha, professor do aula, o cara lá, maior milionário de Curitiba, mano. Mora no bairro mais rico de Curitiba lá. Canalho. Mas é isso. Sabe, cachorro. O que mais que nós temos? Isso aí. Acabou, tem que falar. Tem que falar mais alguma coisa? Dark Souls, né? E aí, Nath? Dark Souls 3, como é que tá? Tá da hora, cara. O programa tá acabando. Cadê vocês no Steam, cara? Acabou. O programa tá acabando. Tá falando de Dark Souls aqui agora. Acabou o programa? A gente vai falar de Dark Souls? Primeiro Dark Souls? Ó, deve no Steam. Cara, é difícil acabar o programa. Então, é por isso que saber. Não acabamos? Então, os décimos. Não, pode acabar aí. Abraço, e até semana que vem. Como é que é o nome do cara? Tenji. Porra, Tenji, nunca mais faz isso na vida. Bom, pelo menos o português dele é bom, né? Ele não pode ter tudo, né? Mas o perfeito seria se o cara mandasse e-mail de tamanho médio a pequeno. Ah, ele só sentiu emocionado, pô. Entendi, justo. Vai gostar de robô gigante assim na puta que o pariu. Ué, você não fala comigo toda semana? Pois é. Enfim, o meu é esse pequenininho aqui, graças a Deus. Sim. Que delícia. Fala, seus satanás gamezeiros. Aqui é o Sheldon, da família do Orson. Eu como muito, caralho, eu tô meio retardado, eu como muito, vírgula. É, você come muito, obrigado. Eu como muito, só conheci o Super Robot Tyson dos emuladores. O que ele queria dizer, cara? Eu como muitos, talvez. Ah, eu como muitos, só conheci o Super Robot Tyson dos emuladores e dos CDs com 200 ROMs ou mais. Joguei muito pouco do jogo, pois na época em que eu conheci, não entendia muito bem a mecânica. Não entendi os personagens, entre parênteses. Foi anos antes do dia em que eu assisti Shingeter Robo 3. Caralho, não. Shingeter Robo 3 vezes em lucro. Porra, assisti a série 3 vezes em lucro? Que pesado, tristeza, brother. Cara. Aparentemente, robô gigante é uma coisa que deixa as pessoas doentes e obcecadas mesmo. Uma coisa que seria muito top seria se nas versões ocidentais do jogo a Bambresco colocasse o Mega XLR. O Mega XLR era top. Não, Cartoon Network nunca ia deixar, infelizmente. Eles não queriam comprar. Nunca. Ia dar merda, mas o Mega XLR era muito foda. Não, por mim entraria também. Eu gosto pra caralho. Seria a melhor série pra pozoeira. Agora vamos para o próximo, que é amigos Douglas e Pedro e possivelmente Carlos. Tudo bem? Já falamos. Olha a intimidade. Dessa intimidade. Lani Player escrevendo aqui. Apesar de ter gostado do episódio, pouco tem a adicionar ou questionar sobre o tema. Portanto, se me permitirem, gostaria de abordar outro assunto. O que acharam do último evento do UFC? Cara, eu confesso que eu sequer vi esse evento. Eu também não vi, depois, cara. Depois que cancelaram a luta do John Jones com o Cormier, quer dizer, depois que o Cormier desistiu, né, e entrou o Sam Pro, eu passei a não dar uma foda para esse evento. Cormier deu um perdões. Apesar de que, aparentemente, até a luta do Edson Barbosa foi boa, né? É, isso eu ouvi falar. Mas eu também não vi, porque eu tava aí, né? É verdade. Enfim, eu caguei balde pra essa luta e eu não vi. É, tá aqui. John Jones voltou e deve ser questão de tempo para ele reaver o título da categoria. É, só fazer um bookingzinho sapato. É, o pior é que é, porque o Cormier não tem a menor condição de ganhar dele, não. Não. Mais um bookingzinho daqueles joia do Dana White. Os brasileiros, para variar, conquistaram vitórias apenas com Edson Barbosa e Marcos Pezão. E a aposentadoria do McGregor? Este cara é muito louco. Ele é louco mesmo. Que porra, ele é doente mental. Eu não entendi nada, na real. Eu soube que teve uma luta do amigo dele lá, que ele, num outro evento, sei lá como é que é o nome da porra do evento. E ele, o amigo dele lutou, e ele era ele tava no corner do ringue. E aí parece que o cara matou o outro cara. O amigo dele nocauteou o oponente. Depois o cara foi pro hospital e morreu no hospital. Uma parada assim. Que isso? Uma parada muito doida. E aí eu não sei se ele ficou tiltado, porque, porra, porque não tem segurança, porque não sei o que. Lembrando que era outro evento, não era UFC. Sim. Porque, porra, a gente é escroto, a galera é mal preparada, não sei o que. E aí ele deve ter meio tiltado com isso. E aí depois ele deve ter entrado na cabeça dele que ele tinha que ganhar mais dinheiro ainda. Porque ele é o cara mais bem pago do UFC, mas aparentemente tem que pagar. Eu não sei se ele é mais bem pago, mas ele com certeza é um dos mais bem pagos. É, ele tem que ser, né? E aparentemente ele queria ganhar mais dinheiro, sei lá, e aí do nada ele surtou, falou que não ia mais lutar, foda-se, vou me aposentar. E, sei lá, ele começou a falar um monte de merda que não tinha nexo nenhum. E aí agora, aparentemente, ele já tá de boa e vai lutar no evento. Ué! É. Não, usou drogas. É muita insanidade que esse maluco tem. Um fim de semana de drogas, com certeza. Não sei se é porrada na cabeça que ele toma. Por que ele não toma muita, né? É, apanhar ele não apanha muito, não, mas talvez ele. Mas tomou durante dias e de repente já. Já foi o bastante? Já foi o bastante. Já é revertério? Numa leitura de e-mail, algum ouvinte chegou a falar que um jogo de wrestling de N64 foi o melhor jogo de luta que ele jogou. Não, do gênero, vamos com calma. É. Ele falou que foi o melhor jogo de wrestling que ele tinha jogado. Não conheço tal jogo, mas posso dizer que todos os jogos do gênero que joguei eram bem ruins. Que pessoa errada. Esse menino gosta de causar. Exceção seja feita quando falamos de WWF WrestleMania de Super Nintendo, que não era só de Super Nintendo, tinha de Dream e PlayStation 1. Puta jogo foda do caralho. Chegou a ver esse, aquele da Midway, que ele tem zoeira? Eu joguei um pouquinho, mas eu não achei muito divertido, não. É porque era mó difícil soltar os jogos, você tinha que segurar botão e apertar um monte de direção. Midway, né? Midway sendo Midway. Midwayzando, né? É, só ver aqueles comandos maravilhosos de Mortal Kombat pra lembrar. Puta merda. Nas gerações mais recentes, lembro de ter gostado muito dos jogos de K1 que saíram pra PlayStation 2. Esses eram bons mesmo. Eu nunca joguei. Porra, era só bicudão nervoso. Você podia passar horas divertidas chutando as pernas da galera e vendo a barra de resistência da perna do cara cair, que você dava um, o maluco entortava como se tivesse passado um caminhão. Foda. Pra caralho. E de todos os jogos voltados mais para a realidade, o UFC 3 foi o melhor. Aquele em que a capa é o épico My Getty que o Anderson Silva acertou no Belfort. Ah, que tristeza, cara. As pessoas nunca vão esquecer desse chute, né, cara? Não, jamais. Muitas horas jogando o modo carreira, lutando na defesa de título, refazendo lutas épicas do evento. E o melhor de tudo, tinha um modo Pride com direito a tiro de meta e joelhada na cabeça com o oponente no chão. Sério? Eu não lembrava disso. Eu acho que eu nunca joguei o 3. Mas tem que destravar também. Mas isso ia ser genial. Porra, é o correto, né? Não. Mas acho que não é exatamente um modo Pride, é um modo que libera as regras do Pride. É, dá no mesmo, porra. É, só não platinei porque tinha que fazer mais de 500 lutas online. Porra, mas esses requerimentos estão começando a ficar... Ué, quem platinador tem que se fuder mesmo. É, até que eu concordo com essa... Deixa eu ver... E é isso, logo mais tem mais. See ya! Agora o próximo, por favor. Fala, galera, aqui é o Dash mais uma semana. Caralho, esse cara manda e-mail toda semana, filha da puta. Semana passada ele não mandou. Mentira, tem que mandar toda semana mesmo. É, tem que mandar. Desde já, peço desculpa pelo vacilo de não ter mandado e-mail semana passada. A gente te perdoa. Motivo feriado e eu esqueci de... Cara, eu esqueci até de gravar e-mail. Não desculpo por esquecer de mandar, não. O que foi uma pena, visto que ele poderia ter sido lido pelo Sr. Daigo com sua voz original. Você tem uma voz como original, assim? Daigo? Agora eu tenho voz original? Eu não entendi, tipo, como não seria uma voz original? Né? Seria dublado? Minha voz é essa bosta? Porra, imagina se eu vou ser dublado, quem é que vai me dublar, desgraça? Não tem dinheiro pra isso. Sobre o programa 223, gostei das análises e indicações dos jogos Phantasy Star. Eu só joguei no PC mesmo há muito tempo atrás, nem lembro mais qual era. E vou dar uma olhada nos de PSP. Que bom. Olhei. Olha, veja. Agora, o último cast 224 achei muito foda. Super Robot Wars, eu joguei ele, se não me engano. Qual é a dificuldade de botar vírgula nas coisas? Tá indo. Eu joguei ele, se não me engano, no SNES. Ou era uma versão pirata? Ah, ele bota uma vírgula do nada aqui depois. É. Eu joguei muito mesmo, e o jogo de luta do Golden Wing do SNES, que era foda, e um jogo do Gundam para PS1, que não lembro o nome, mas era foda porque os personagens de Gus Mechas eram bem grandes. Deve ser o Battle Assault. Eu vou ler que nem escreve. Vai, manda ver, manda ver. Sobre KHS, eu tenho lido Planetary, e meu irmão indicou para os senhores, pois, e muito boa, junto com o 2 Vol da Patrulha do Destino, que fez minha mente explodir. Senhor Daigo... Caralho, saiu o volume 2 de Platina do Destino? Porra, mais dinheiro que eu vou perder. Porra, Daigo, não é perder, é investimento, né, cara? Justo. Senhor Daigo, o senhor viu Gundam Build Fighters? Todos dois. Se sim, na 2 temporada do robô que faz um gatai entre 3 animais, uma referência a alguma série de mecha? Praticamente de todas os anos 70. Eu gosto que eu tô lendo totalmente retardado, só que você tá entendendo. É. Muito bom. É que eu tô lendo também, eu né? Eu sei. Existe algum Gundam que faz gatai? Vários. Existe algum Zago tal fodal quanto aquele verde vermelho do unicórnio que do Psu do Char usa, pois sempre achei os Zakus meio zoados. Prefeira os Gundams, mas esse é muito fodal. Ué, Zaku é legal pra caralho. Se você não gosta, você tem problemas. É, Zaku, pô, o Zakuzinho é bom, né? Zaku. Ei, Zaku. Zaku é bom. E para terminar, tem um anime que eu vi muitos anos atrás de Mecha, que não sei o nome, mas lembro que era muito exagerada a cena que ele usa uma marreta de proporções bíblicas que ao mesmo tempo era uma puta broca arrumadora. Ele, se não me engano, era feito de animais que se juntavam, sabe me falar o nome? Galgaiga. Espero que o português tenha melhorado. Não! Não, mas pô, que bom que você tá se esforçando, pelo menos. Você tá indo. Uma hora você consegue. Manda e-mail toda semana, entendeu? Aí daqui, sei lá, 4 anos. Eu tenho fé que você um dia ainda ganhará o prêmio Douglas Jung de melhor e-mail da semana. Melhor gramática da semana. Eu tenho fé. Sem dúvida. Cara, agora que me ocorreu uma coisa. O quê? Uma coisa que nunca tinha me ocorrido. Ele pode estar sacaneando a gente. Será? Porra, Sudochar. É, Akeu é vermelho. É, Build Filters. Cara, será? Prefeira os Gundams. Será que estamos sendo enganados? Alguma série de mecha. E tipo, se você prestar bem atenção, é, o e-mail todo acho que tem um acento só. É Chopeis, né? Tem quase um só. Tem um só ali em cima. Ali em cima tem um só joguei. Né? E apenas ele. Eu acho que ele tá trollando, hein, cara. Ele tá enganando a gente. Acho que ele tá trollando all along. Porra, que sacanagem, hein? Enfim. Se você tiver trollando, vai se fuder. É. Mas... Se você não... é pior ainda, se você fez isso só pra gente pensar que você tá trollando a gente, vai se fuder ainda mais. Vai se fuder ainda mais. Vai se fuder de qualquer maneira, mas também te amo. Demônio. Agora vamos para o último do dia. Saudações, Daigo San, senhor da eternidade. Aqui em quem vos escreve é DVD. Ah, oh, Licantro Filantropo, fazia tempo que não escrevia este menino. É verdade. Ótimo episódio. Saudades, cara. Escreva mais, por favor. Ótimo episódio de reviews sobre a Trindade Fire Emblem. Eu devo dizer que vem em ótima hora. Gosto muito de Fire Emblem desde os dois Game Boy Advance. Estava na dúvida como era o esquema desses três jogos novos. Dessa parada de morte em jogo de tática, pra mim não faz diferença. Eu tenho um toque nesse tipo e não aceito que morra ninguém e pronto. Nu. Pra aqueles que jogaram, imagine como foi terminar Front Mission 2. Ah, nossa senhora. Front Mission 2, pra quem tem toque, é o inferno. Você não deixar nenhum robô explodir. É do satanás isso aí. Agora que eu sei qual é o esquema dos três novos Fire Emblem, agora vou atrás dele. Sobre a lenda do herói, fiquei muito feliz quando soube que o jogo seria desenvolvido. Não apenas no ramo dos jogos de diversão, mas admiro a criatividade do brasileiro e tenho certeza que temos gente boa para se tornar relevante no universo dos games. E sempre que aparece um jogo brasileiro, eu corro pra ver. Assim que sair de um aperto que estou passando, vou pegar tanto Lenda do Herói quanto Satellite Rush. Olha o Ximenes ganhando dinheiro aí. É, tá certo. É um safado. Tem que ganhar fogo no cu. Mas enfim. Undertale, sobreconto, foi um que me foi recomendado pelo Sr. B. Peguei-o, mas ainda não o joguei. Jogue. Até você já pagou, porra. Já fez a pior parte e já passou. É, agora jogar é fera, é só bom. É só alegria. Eu peguei este Phantasy Star, mas subestimei. Joguei umas 3 horas e perdi interesse. Darei outra chance ao jogo. Sim. Joga, dá uma grindadinha. Mata pessoas. Mata. Tiro. Para terminar. Facada. Oh, facada no cu. Para terminar, feliz aniversário e vá tomar carinhosamente no seu cu, senhor Ilapso. Seu bosta. Olha aí. Justo. Eu fico feliz de ver quando as pessoas entendem o nosso espírito. E falando no Ilapso, no episódio sobre a erva parasita, foi feita uma zoeira sobre se fazer um cast finalmente de Mass Effect, e o senhor Ilapso de pronto comentou que teriam que chamar o Fabrício, que há 4 anos havia ganho uma promoção e o pedido dele foi participar do cast de Mass Effect. Pois bem, quando eu terminei a maratona de comentários em todos os 100 e cacetado episódios, vocês comentaram que eu deveria ganhar alguma coisa pelo feito. Ao que respondi, participar do cast de Mass Effect. Ah, olha a gente pagando língua aí. Puta que pariu. Ô, Chicão, por que você faz isso? Né? Seria esta uma coincidência do caralho? Ou o senhor, seu ilapso, teria trocado promessas? Não, provavelmente um prometeu... duas pessoas prometeram coisas pra pessoas diferentes e aí essas promessas casaram. Tem que ver isso aí. Ué, agora que você falou, eu guardarei isso em minha memória e se rolar mesmo o Mass Effect, eu aviso o Pivoto para que ele convoque. É uma promessa minha. Estamos falando aqui agora. É uma promessa vazia em cima de uma promessa vazia. Ah, qual é? Não é tão vazia assim, não. Tem ali um pouco de ar. Será que um dia a gente vai gravar um podcast de Mass Effect? Porra. O foda é que toda hora só aumenta a quantidade de gente que tem que jogar, né? Porque toda hora chama gente diferente pra gravar essa porra. É verdade. Eu sei que se a gente gravar, eu só vou falar mal pra caralho, foda-se. Eu acho justíssimo. Por exemplo, o Pivoto tem essa porra fresca na cabeça, porque a memória dele é mais ou menos no nível da minha. Chicão vai falar que tem que jogar de novo. Quer apostar quanto? O Chicão não vai lembrar porra nenhuma. O Baeri, se ele tiver jogado, ele não terminou. Já elimina ele da brincadeira. Acho que o Lupe jogou. Você, acho que só jogou primeiro, né? Segundo até metade. Só que eu desisti porque era um lixo. Justo. Eu não joguei. Confessadamente não joguei. Portanto, se houver um programa de Mass Effect, eu já estou me excluindo dele. Afinal de contas, vamos chamar gente que sabe jogar essa porra. A GG parece que adora essa merda. E já se convidou também. Ou seja, tem gente de só pra fazer essa porqueira. Eu não sou necessário. Acho interessante. Mais alguma porra? Cadê o resto? Não, acabou sim. Agora, tudo que ele nos deixa é um avaraço. Cruze, cruze, cruze. Tchau. Olha que pessoas que lembram essas coisas, zoeira. Lembro dessas coisas tristes. Não, pelo menos uma das minas que fazia aquele programa está uma delícia. Ué, aquela que ficou obesa? Não, a Nanzinha. A menorzinha. Ah, tá. A menazinha cresceu e ficou nice. Eu achei que você tinha gostos exóticos por mulheres. Não, vamos com calma aí, pô. Não, tudo bem que eu gosto de mulher. Uma definição diferente de delícia, né? Porque não, eu gosto de mulher, ponto. Você poderia ter fritar um filezinho e de repente tá gostoso mesmo. Fritar um filezinho. Pô, fazer um lance Hannibal Lecter assim? É, pô. É, nunca pensei nisso. Eu não gosto de gente, eu não devo gostar do gosto de gente. Bem... Acabou-se esta putaria. O programa desta semana você já sabe qual é, só de ouvir. Ele já foi gravado, o que para nós continua sendo um maravilhoso avanço. Sério? Sim. Eu posso dormir então? Pode, cara. Pô, que delícia. Deve, até diria, porque afinal de contas amanhã você trabalha e é um dia normal para todos nós. Apenas para mim que não, porque será o último dia antes de minhas férias. Ah, minhas férias, merda. Então para que continuemos, meu caro senhor da eternidade, você teria alguma teoria, alguma filosofia edificante para nós? Cara, eu tenho uma filosofia, sim. Opa. Durmam mais do que 4 horas por dia, porque senão vocês vão passar uma gravação inteira de e-mail sendo retardado, porque seu cérebro não consegue processar as informações rapidamente o bastante. Então durmam bem. Eu sei que vocês querem jogar seus joguinhos até 4 horas da manhã, mas não joguem, durmam. Ah, mas até 4 horas da manhã você só joga StarCraft, vai. Não, porra. Todo mundo joga jogos até 4 horas da manhã, mesmo você, Dai, porque você tá velho, você não consegue ficar mais acordado até as 4 horas da manhã. Não, deve jogar até umas 2, no máximo. Exatamente. Mas, quando eu vou jogar, né? Agora ter portátil é bom por causa disso. Enfim, durmam suas boas 6 horas por dia, entendeu? Pelo menos. E é isso. Esse é o conselho. Dá uma dormidinha. Quebra não. Se conseguir tirar a pestana ali depois do almoço, melhor ainda. E mais importante do que tudo, façam o que eu digo e não o que eu faço, tá? Falou. Porra, pode crer. Aí falou, hein? Mas agora que acabou-se essa edificante filosofia, este conselho, que se fosse bom, o senhor da eternidade venderia... A um preço, verdade, digamos, até justo. Até justo, eu ia cobrar até barato por esse conselho. Não, mas é um bom conselho, de fato. Acabou-se esta putaria, logo mais tem mais e vão se foder.